tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Massano. Vim aqui avisar que a ditadura gay começou e estamos sendo liderados por um boiola controlador de Demogorgon. Junto dele tem dois viados jogadores de rock, um russo e um canadense na linha de frente, uma não binária para ser a cota, e um ex-gay que agora assalta no Natal. Meu Deus! E Jesus que não volta, né? Ah, a gente tá na hora, né? Gente, 2 mil anos já passou, né? Pô, pelo amor de Deus, tá fazendo o quê? Tô cheio de coisa pra fazer, ele podia voltar logo. Poxa. Ai, ai, também temos ela que você já ouviu, Mandy Aguiar. Ah, eu não gosto de nada pequeno. Hoje é pequeno, tô chateada. Ih, que gulosa. Corta pro programa ter 5 horas e meia. Uhum. Só de... Ai, amiga, não vai ter, não. Não vai ter mesmo. A gente pode pôr uma fofoca contando aqui, ó, que deu 40 minutos já. Só de uma fofoca interna. Não, mas de coisa que não pode ir lá. Não pode, gente. Ah, se eles pagam, e se começar a pagar mais? A gente pode falar. Isso. Amiga, só se a gente botar alguma coisa que bloqueie as pessoas de gravar a tela, de baixar áudio. Só... Qual que é a tecnologia do Grindr pra gente saber? Aquela coisa que... Ah, se a gente fizer um grupo no Telegram, que aí a pessoa ouve o áudio desaparece depois que ela ouve. Aí é uma. É uma. Amo. Gostei. Entendeu? Aí ela poderia ter acesso. Ela pega um outro celular e grava. Aí realmente fudeu, né? Aí não vai estar como defender a gente, né? É verdade. Exato. Aí a pessoa tem que ser muito espírito de porco. Até porque aquele negócio, a gente, nem sempre a gente fala coisas problemáticas antes do programa. A gente só tá falando às vezes da nossa vida. É. Que é problemático, né? Que exatamente. Problemático. Que o maior problema é isso. Ai, que ótimo. Ai, ah, por último, mas jamais menos importante, ele, Leozinho. Will Byers, entre na minha casa e quebre os ossos de todo mundo da minha família. Eu achei que você ia mandar ele comer o cu de toda a sua família. Pode também. Não nessa porque hora. Agora, né, ele ficou bonito. Ah, sempre achei bonito, amigo. Eu sempre achei ele bonito. Eu também achei. Ele era o único bonito. Mas acho que o corte de cabelo e o olho branco deram realmente um plus a mais, né? Mas, menina, tem que dizer que eu não tô achando nem Mike tão feio essa temporada, hein? Não, ele melhorou, tá envelhecendo, tá ficando melhor. Vou te dizer, hein? Mas Deus quem... tá sofrido, hein? Quem sabotaram... É, mas Deus foi feio. Mas quem sabotaram foi Lucas, né? Que tava lindíssimo, de repente botaram uma sobrancelha de taturano, assim. Eu falei, meu Deus. Uhum. Complicated, né? Mas a gente sabe que nem todos os elencos podem ser bonitos além do nosso, né? Então... Bom. Azar, né? Se você tá bonito... Asylum. O que significa tá feio, né? Ai, que ódio de vocês. Que ódio. Eu não aguento mais vocês, gente. Mas é isso, né, menino? Eu não aguento que essa semana... Vamos nos ver ainda e nos amar. Vamos nos ver, exatamente. Como prometido, gente, esse programa a gente tá gravando, pra você ter uma ideia, a gente tá gravando aí na segunda-feira. A gente costuma gravar quinta-feira, né? Quarta ou quinta-feira, essa semana a gente tá gravando segunda-feira. Porque essa semana todos nós estaremos viajando em algum momento pra nos encontrarmos, né? A gloriosa São Paulo. Na cidade então, de São Paulo. Nada vai me impedir de vocês estar no cadastro na cidade de São Paulo. Exatamente. Sexo na Cracolândia. Num canto sem luz. E aí... O Eduardo tá louco pra ser esfaqueado. Ah, que ele mandou aquele negócio lá da Praça da Sé, né? Eu falei... Que incrível, Natal, no centro. Eu morro de medo daquele buraco. O Natal que você vai ver, né? Ah, eu vi Natal lá junto com Jesus mesmo. O Natal na Líder Magazine. O último Natal que a senhora vai ver. Que horror. Ai, ai. É fazer o quê, amigo? É verdade. Ai, gente, não tem... infelizmente é a realidade, gente. É. Infelizmente. Já vamos ser cancelados pelos paulistas, né? Ah, gente, mas paulista nem é gente. Eita, eu não falei você nada disso. Você esfaqueado em São Paulo, tá matando no Rio de Janeiro, né? Você pode escolher. Ah, sim, mas aí choices, né? Você não vem com esse papinho agora, que daqui a pouco você vai ser paulista naturalizado. Não, vou, não. Continuar sendo carioca. Daqui a pouco vai estar falando igual a minha amiga que passou um ano lá e tá assim, gente, tô aqui pensando. Ei, nem perigo. Ele tá chamando todo mundo de pá, de tá, de tati, vá. Não tem nem perigo. Vai chamar Zanon de má, a Mendy de má, am, que é de lê. Am, é de lê. Am. O Dana de dar. Dar. Ai, gente. Ah, tem uma menina lá na empresa que ela se chama Aline, né? É tô, um nome super curtíssimo. E aí Aline. O pessoal de São Paulo chama ela de Ali. Ali, eu entenderia agora. Alívia! Ali! Ali! Ali! Porra, pelo amor ali de Deus! Aqui, né? Ali era ali. Ali aqui é colar, né? Ali babá de 40 ladrões, né? Ali babá! Só de olho. Ai, gente, ali eu não consigo. Ali é demais pra mim. Aí, depois o Eduardo fala que a gente vai durar muito, a gente tá rendendo nomes em São Paulo, imagina. Texto na Cracolândia. Ai, cacete, odeio, gente. Ai. Pelo contrário, eu amo a gente. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos aqui para um bloco de notícias e amenidades e, obviamente... Se na quinta-feira que a gente gravou já não tinha notícia e amenidade, calcule na segunda, né? Não. Demais, hein? Calcule na segunda o que vai ter de falta de notícias e amenidades, né? Eu acho que a gente pode começar... Com a dos famosos. A gente pode começar dizendo que nossa querida Whitney Levitt, né? De Secret Life of Mormon Wives... Foi confirmada aí no papel de Roxy, né, em Chicago. Vai fazer aí 6 semanas de Chicago em fevereiro do ano que vem. Ah, mas é Broadway mesmo? É Broadway. Nossa, gente. Ela vai cantar, gente. Tem todo esse rolê, né? Que Broadway são essas, gente? Roxy, eu não sei se é Broadway, Broadway, né? Pode ser Off-Broadway também. Será que não é só dança? É, não é cantar? Não, amiga. É montagem mesmo. Gente, vai ser tudo na minha carreira. O Leozio vai estar nos Estados Unidos em fevereiro. Ele podia ir lá assistir. Conta pra gente. É. Ah, pra ver o Whitney? Não vou, não. Uhum. Amigo, nem eu que sou fã do programa. Iria, né? Ai, eu iria muito. $150 pra ver o Whitney cantar. Isso. Em Chicago, que já não gosto também. Ah, eu amo Chicago, isso aí. Mas não pra... Eu só gosto de Santana. Eu só gosto do Block Tongue, é isso. É isso. Depois não, eu gosto de All That Jazz também. Não, eu gosto de All That Jazz é chato. Não é chatão. Eu só gosto de Selva. Tem uma outra que eu gosto, mas eu não lembro qual que é. Selva não devo gostar tanto. No Hairspray que eu fui, que eu falei pra vocês, tem a hora que o povo vai pra cadeia, né? E aí começa a musiquinha do Cell Block Tango, assim, e as meninas sussurrando. Aí a guarda chega e fala, não viaja, né, galera? Amo Pop Six. Eu amo. Mas a gente aí podia vai interpretar, ter... né, no karaokê, só boquitando cada um. Podia. Não, no karaokê a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer Na hora que eu for comprar uma bebida, pode ser. A gente pode fazer Rei do Show, pode fazer vários musicais. Será que vai ter Golden já no karaokê? Ai, gente, precisa muito ter Golden. Gente, não pode ter Golden. Deve ter, né? Essa música é difícil para as cantoras. Amiga, mas assim, pra gente, nada é possível. A gente não tá afim de fazer um negócio espetáculo. A gente tá bagaceira, né? Pelo menos se tiver a trilha, eu vou cantar a trilha. Vocês vão entender vocês cantando essa... Ai, que você é muito exigente. tem que ter meu pequeno Guaraná também. Tem que voar. Ah, meu pequeno Guaraná, eu aceito. Eu quero ver a gente cantando a música da Ray lá, Where Is My Husband. Né? Ai, amo. Ah, eu nem sei, velho. Amo. Quem tem que cantar é o Eduardo, que não tem marido, vocês têm. Olha aí. Cadê meu marido? A gente vai sair na liberdade cantando. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Cadê meu marido? Exatamente. Aí vem os drogadinhos lá da noite. Deus me livre. Melhor ser solteiro, empoderado. Ah, é verdade. Do que casada morta. Que ódio. A própria Angela Diniz, né? Meu Deus. Assassinado com o tendo amarelo. Beijinho fotografando. Garoto, isso era pro episódio de apoiadores. Aliás, eu tava falando com a Amanda essa semana que eu ainda tô vendo a Angela Diniz, né? Uhum. E aí, essa semana acho que foi o episódio 4. O episódio 4. O episódio que ela conheceu o homem lá, o que vai matar ela. E assim, ela tá amigada com o Thiago Lacerda, vivendo na casa dele. Ele tá ajudando ela a tentar reconquistar a filha dele, a filha dela. Aí ela vai conhecer esse casal de amigos do Thiago Lacerda lá em São Paulo, que é o Doca Street e a mulher dele. Viado, o que essa mulher esfrega a xereca na cara do Street? Sim. Logo que eles se conhecem, é uma coisa inacreditável. E depois eles vêm passar uma semana na casa do Thiago Lacerda e dela, e ela fica, né, toda assanhada pra cima dele. Aí eu falo, amiga, não tem como te defender. Eu fico igual a Luz que é a Vano na Fazenda 6. Amiga, eu não tenho como te defender. É muito complicado, gente. Mas nossa, o Doca Street já não era o querido que ela finge que coisou o caseiro e depois... Ah, eu achei que fosse. Não. Doc Street ela conhece muitos anos depois. Você tá vendo? Esse é um dos casos que ela teve. É porque ela só ficou com um homem casado. Entendi. E quando ela pegou um homem que não era casado, por acaso era irmão do homem casado que ela pegava. Eu achei que tu ia falar por acaso era irmão dela. Que ela pegou de sacanagem pra sacanear ele. O casado. Só de sacanagem vou botar na sua garagem. Entendeu? Então realmente fica um pouco difícil assim ter uma grande empatia por ela. No final do episódio, o Doca deu um tapão na cara dela que eu fiquei com pena dela, né? E aí, no próximo episódio, agora no 5, ele mata ela, né? Então, aí a parte... E condena, né? Eu vou ver. Ah, não, condena só no 6º episódio. É. Eu vi o 3º episódio. Eu ainda não vi o 4º, mas eu vi o 3º. Vai ser o julgamento. Lavando a cozinha, obviamente. Mas é muito difícil ficar do lado dela, gente. Ah. Eu vi que a HBO Max soltou um vídeo com várias mulheres... falando sobre ela ter sido julgada, né? Várias famosas, Zezé Mota, várias famosas, né? É, mas eu, é aquilo que eu venho falando, jovem. Ela não merecia ser assassinada, obviamente. Não. Mas lógico. Era uma pessoa que procurava problema o tempo todo. Complicada, né? Amiga. Ficava difícil defender ela também. Exato. Era uma pessoa complicada. Sabe? Sossega a bunda. Ela era meio que Andressa Urach da época. Velho, ela foi obrigada a casar, porque, enfim... Tudo bem. Tal. Isso é foda, mas caralho, meu irmão. Mas todos os outros homens casados que depois ela, por escolha, resolveu, né? Pois é. Degustar, realmente foi complicado. Que esquisita. É, aquela, mas ela foi obrigada, né? Pelos costumes da época, ok? Sim. Pela regionalidade, né? Isso. Ela segue aquele ditado, né? Por que eu vou querer um homem solteiro que é um homem que ninguém quis, né? Meu Deus. Meu Deus. É isso que acontece com a gente, né? É, a gente precisa casar. Amiga, vamos casar. E você aí a gente vai conseguir pegar. Amiga, eu já falei pra gente casar. Ainda mais que você tem passaporte italiano. Você me passa passaporte italiano. Só aí, vejo vitórias. A gente pode ter um casamento aberto. Cada um pega as pessoas que quiser. Amo. Só a gente faz marmita. Tem interesse, né? A sua você me ama. É. Minha mãe gosta de você. A gente faz marmita, né? Porque tá na moda. As pessoas gostam de fazer marmita. É isso, gente. Só a vantagem. Só vi vitórias até agora. Entendeu? Não vi nada que desabone. Nós somos grandes amigas também. É, você ganhar mais que eu vai me sustentar. Olha aí. Só olha vi aí. Vantagens desse casamento. Até eu agora só vantagens. Uma madrinha. Acho que só o passaporte uma italiano madrinha. Já merecia nós quatro casar com uma madrinha. Você quer que a gente pegue a madrinha? Sim. É isso. Uma madrinha. Bora lanchar? Bora transar! Aliás, eu quero ver o vídeo da madrinha com a Sabrina Close, né? Que ela foi no podcast da Sabrina Close. Ela foi? Eu vi que a Madi foi. A Madi foi, mas eu não consegui ver todo, porque é cansativo. Imagina, a gente, eu só consigo torcer para a Madi, porque eu detesto muito Barcelos e Milena. Meu Deus. Ah, e a Kit é feia. Não, eu gosto. E a Kit é feia. Mas sempre bom lembrar que a Kit é feia. Não, mas assim, feia é insuportável, né? Porque se fosse só feia, a gente. E é regra, né? Porque só a gente bonita pode ser insuportável. Porque o que? Ela tem a beleza pra exatamente, exatamente. Se você, exatamente. Se você é bonito e padrão, tudo bem. Agora, tudo bem, se você não é nem bonito e padrão, aí realmente você não tá podendo ser insuportável. Você tem que ser legal pra caramba. Entendi. Entendeu? Mas é isso, nós somos bonitas e somos legais, ainda por cima. Olha aí, valorizem a gente. Exato. Entendeu? Não tem nem como. Que mais a gente tem aqui? Menino, para os saudosistas aí, né? Porque aparentemente tem um grande grupo de saudosistas de Floribela, né? Floribela aí. Floribela. Pobre dos ricos que tanto tem. Mas para que serve tanto dinheiro? Floribela vai entrar aí com seus 344 capítulos na HBO Max agora, dia 8 de dezembro, né? Também conhecido como segunda-feira que vem, tá? Oh. Vai estar aí. Tá confirmado, né? Glande e Floribela aí. E a gente não vai comentar. Glande e Floribela, Sassão. Glande e Floribela, vem aí, tá bom? Os Floribellers, né? Exato. menino, o Super Bowl aí anunciou mais artistas que vão estar envolvidos, né, nesse grande evento que terá o Coelhão aí, Bad Bunny, como atração da noite, né? E eles também confirmaram aí que Charlie Poy, né, o papai Charlie Puff, vai cantar o hino nacional. E também teremos shows de Brandi Carlile e Coco Jones também aí. Grande Coco? Coco Jones, não fala assim dela. Jones. Eu gosto da Cocô. Não escuto. Eu gosto da Cocô Jones. A Cocô é a que fez o coisa, o Maluco do Pedaço, né? Ela faz Bel Air, exato. Que inclusive tá aí na temporada final e ela não tá aparecendo quase porque ela não tinha agenda, né? Ah, ficou que famosa bom. Depois, né? Exato, ganhou o Grammy, né, amiga? Então, prioridades, né? Assiste fazer uma série que ninguém assiste ou vir pro festival em Salvador que ninguém conhece ela. Né? É um novo som de Salvador, paquerei, paquerou, né? É que ela veio pro Afropunk, né? Ela veio pro Afropunk. E assim, ninguém conhecia o Cole Jones, basicamente. Gente, mas uma galera não conhecia um monte de música. Não foi assim, vocês pagaram pra ir pra quê, gente? O quê? Um monte de gente, você mostrava a plateia, não sabia as músicas de nenhum artista. Você fica, gente, vocês pagaram isso aí pra quê? Complicated, né? Mas falaram pra mim que o Lollapalooza é um festival pra você rir. Pra você conhecer no conhecer artista. Bandas. Exato. Ah, e tu pode ser a mesma coisa no Salvador. Amiga, mas gasta R$1.000 40 mil reais pra conhecer artistas. Porra, liga o Spotify que é 30 reais. É, gente, descobri descobertas da semana, né? Pelo amor. Entendeu? Pelo amor. Vocês são horrorosos. Não, a gente é econômico, amiga. Não. Eu não sei como é que essa gente tem tanto dinheiro pra festival o tempo inteiro fazer essas pois coisas. Pois é. É, sai, eu tô vivendo errado. Acho que todos nós, amigo. Acho que deu tudo ruim pra gente. Pobre dos pobres que nada tem, né? É. Não tenho nada e tenho tudo. Sou não pobre. Não tenho nada, mas continuo sem ter nada. Pobre mesmo. Pobre de maré, mas sou rico de mulher. Nem isso, né? Nem de mulher tá você do rico. Vocês não, né? São ricos de mulher, não. Eu não. Eu também não. Espero não. Você era, mas também agora nem isso, mas você é. Eu sou rico de mulher, assim que eu tenho uma mãe de Aguiar. Que lindo. Eu tenho minha mami. Que também é lindo. Olha aí. Que também é nossa. É, que também é nossa. É a mãe do logado. Nova mãe. É a Loga Mãe. É a mãe do Skype, na verdade, né? Eu amo. Perfeita. Menino, anúncios aí da gloriosa CCXP. Quando você já ouviu, já passou, né, menino? Quando você já ouviu, já passou. Mas confirmaram aí, né, do elenco de Agente Secreto, Alice Carvalho, Gabriel Leone e Dona Tânia Mara, né? Vão estar aí confirmados. A Tânia Mara? Não, a cantora, a atriz, a véia. Ah, já ia falar. Quando vocês eram vir, me dê a mão. Aí, eu achei que ia ser o Agente Secreto Musical, uma parte. Eu amo. Tá. Também vai ter o painel do grande filme O Rei da Internet, que eu não faço ideia de que filme seja esse. Oh, mas o painel com João Guilherme. Né? Ah, isso. E provavelmente deve ser diretor e roteirista, né? Fabrício Bittar e Daniel Nascimento. Fabrício Bittar. E aí vai ter o painel de 15 dias, que eu fui muito julgado no site Telegram por não conhecer. Absurdo, Sassi. Eu jurava que você conhecia. Que vai ter vários avulsos e para Greg Queen. Um elenco maravilhoso de 15 dias. Amigo, ele é tão bonitinho que ele é gordo. Uhum. E aí a história do menino gordo que se apaixona por um padrãozinho afeminado. Mas cadê o gordo do elenco, amiga? É o menino principal. É o branco. Amigo, mas ele é gordo? Amigo, você tá vendo a foto só do rosto dele. É. Você cala a boca. Amiga. Dá uma amiga, sabe tá que é isso aqui, não. Eu não me senti representada. Eu não vou estar aceitando isso não, amiga. Ah, pronto. Isso é gordo agora. É, eu não vou estar aceitando não. Aquela nem vi. Eu tô aqui falando. Eu não vou estar aceitando não. Eu espero que vocês sejam cancelados agora por vocês estão invisibilizando. Amiga, o nosso público é mais cancelável que a gente. É que eles não falam, né? Que a gente fala, esse é o problema. E também vai ter o grande painel do Canal Brasil, né? Nossa, você se espeta realmente momentos esse ano. Momentos. Né? Que vai ter Johnny Massaro, né? Pela grande série aí, Delegado. Ai, gostoso. Também vai ter Virginia Cavendish, também por essa série Delegado. Grande série Delegado. Pelo grande programa Espelho. E a galera do Choque de Cultura pela grande série Choque de Cultura. Gente, Choque de Cultura em 2025, né? Não é, meu amigo. Eu curti muito o Choque de Cultura, uma época da minha vida. Mas passou. Mas você passou, né? Curti, passado, pretérito do passado imperfeito. É isso. Vocês têm razão. Mas a gente tá indo na CCXP em 2025. Tá? É verdade também. A gente não merece nada. Não mentira. Olha aí, vai ter o grande show, ó, no sábado. Vocês, infelizmente, não vão estar lá, né? Que é Vitão e Violão. Porra! A mão que toca o violão. Exato. Vitão e Violão. Poxa, que pena. E aí, ó, isso vocês vão poder prestigiar, porque todos os dias que vocês vão estar lá, vai ter o Ed Gama Show. Ah, isso. E no dia que vocês vão estar lá, o elenco de participantes vai ser... Eu não sei se são a mesma pessoa, se fazem o mesmo tipo de conteúdo, que é o Ai Lázaro e o Ai Vicente. O Ai Lázaro, acho que eu sei quem que é, mas eu acho que é um chato. E aí também vai ter dois mentirosos, eu amei que vão ter dois mentirosos, que é Naldo e Larissa Tomásia. Amo! Ele pegou um limão. Enfim, amei. Alguém de qualidade, né, pra poder... Famosos, finalmente. Larissa, né? Tomásia na CCXP, gente do céu. Finalmente famosos. Finalmente falando algumas fake news e outras verdadeiras. Menina, lembra que a gente foi numa CCXP que a gente viu o show da Pabllo Vittar na nossa frente? Uhum. E agora ela se né? E você não falou a grande banda Mel, né? Que é famosíssima. É isso. Agora quem esteve lá na CCXP no sábado pôde testemunhar aí grandes presenças no Ed Gama Show, como Renata Saldanha, Vinícius Nascimento e Lucas Pisani. Gente, mas é o quê? De BBB pra quê? Não, eles são só pessoas sem graça. Ai, eu amo. Eu amo. Ai, eu amo. É isso, né, gente? Pagaram é o que vocês vão ter. Não, eu paguei pra ver meus amigos. Ai, eu amo, mas eu vou ver meus amigos sem pagar, graças a Deus. É na livraria, né? É verdade, Marco Pelegrino. Jerry contra o Marco Pelegrino. Ah, a gente vai caçar o homem da série do Game of Thrones. Ele vai estar lá na quinta. Ele vai estar tá lá, vamos procurar umas livrarias. Leva seu livro pra assinar, amiga. Leva seu livro pra assinar. Eu vou levar uma calcinha pra ele assinar. Vai caçar o homem, vai estar com o Michel. Vai estar lá também na quinta-feira pra vocês degustarem. Ah, agora que eu vou mesmo. Agora você vai ver a gente de graça, mas você não vai ganhar bolsinha. É verdade. E não vai tirar foto com o Mario e o Luigi, presenças confirmadas. Ei, Donkey Kong. Não vem falar pra minha irmã, tudo bem, não. Que não é assim. Mas eu vou ganhar cu de vocês. Eita! Tá, mas cu você ganharia a qualquer momento também. É isso. Osano, mas você vê, né? A gente debochou do Donkey Kong que tá lá, presença confirmada, mas a gente não conseguiu tirar foto com ele da outra vez quando a gente voltou. Era Mario e Luigi de novo. Não, menino, lembra que a gente tava na fila pra tirar foto com o Donkey Kong e aí saiu, a gente não viu isso. Aí ele saiu e voltou, reprise Mario e Luigi. Ah, gente, Mario e Luigi é igual Choque de Cultura, né? Já deu. Não, não, a gente já tem foto, só quero com o Donkey Kong. Mario e Luigi eu não quero, não. Já tem. Mas eu quero sacola. Eu também quero sacola. Ah, será que a gente vai ter um Entre Montanhas desse ano? Ah, é preciso. Eu acho, sempre tem, amigo, sempre tem aquela. É um filme aquela que levando... imagina que existe. Eu tô levando até a mochilinha de Entre Montanhas pra atrair. Aquela situação que ninguém sabe o que que é. Se é de comer, se é de passar no cabelo. Não, mas a questão não é você não saber do que é. Você entrar sem saber do que é, ser uma atração maravilhosa e você ganhar a sacola. Boa. A mini sacola, não, a sacola a gente viu que era. Então, tinha a sacola da Apple, a preta, e tinha a mini sacola que, né, cabia um dedo. Já saiu o mapa do negócio? Eu nem vi. Saiu hoje, amiga. Já. Ah, depois a gente vai estudar. E o programa, hein? O mapa. Aí, amigo, é aquilo, né? Tamo aí no programa, amiga. Vamos lá. Eu queria que não fosse curto. A notícias e amenidades. Amenidades vencendo. Amenidades nossas. Amenidades do topo. E Virginia e Vini Júnior, como é que estão, gente? Menina, tão bem, né? Aparentemente. É, eu vi o Vini Júnior com a peruca loura, tirando foto. Nossa, aí. Ele é muito feio, né, gente? Ele é, infelizmente. O que tem de dinheiro na conta bancária, né, amiga? É só skin beleza mesmo. Menino, 5 temporadas de Fringe entraram no Prime Video, né? Agora eita! Fringe no Prime Video. Boa. Segura esse lacre. Segura esse lacre. Você vai procurando. É, e Pretty Little Liars também entrou no Prime Video, tá? Ah, sim. Olha aí. Isso aí eu sabia. Então, se você quiser degustar aí essas séries, tá? E saiu como vai ser a organização do elenco do Big Brother 26, tá, Monamis? Organização. Vão ser 24 participantes a princípio, né? Obviamente tudo pode mudar, mas a princípio são 24 participantes. Vão ser 6 camarotes, 6 ex-participantes, né? 7 pipocas e 5 casas de vidro, tá? Ai, gente, que zona. Isso é organização? Vai ser esse elenco aí que vai estar no Big Brother, tá bom? E só a gente não sabe. Inclusive, a Globo abriu hoje uma pesquisa pra saber quais veteranos a gente quer no Big Brother, né? Como se ele já não tivesse escolhido, né? E a pessoa já tá lá arrumando as malinhas. É, e como se ele tivesse escolhido, as pessoas já tivessem negado também, né? É. Que vai ser, tipo, um povo chato, tipo, Carla Dias, Fiuk, Thaís. Menina, a Sarah entrou no Tura do Amor, né? Ah, mas os veteranos, acho que não vai ser nenhum que era famoso, né? Vai ser que ficou famoso. Não, não, só, tipo, falar uns que não servem pra nada. O pessoal tá falando a Aline Blindada, né? Aline Blindada. Blindada? Que isso? Aline Blindada é a que mandou o Bambam a merda no Big Brother 10, eu acho. Porra, famosíssima. Podia ter Fanny gostava dela. Fanny é bom, já voltou. Os mais falados são... Ana Paula Renalti, eu não sei se ela votaria. Não, votaria. Já deu, já. Serginho Orgastic. Ai, gosto. Pra gosto. Quê? O Huley de Gaga. Eu lembro de Cacete Planeta. Bons tempos. Lia Chaves, gosto. Gosto, né? Lia Kiss. Lia Kiss. Fernanda Band. Ai, eu acho que... Eu acho mais recente. Acho que ela também não vai querer, não. Acho muito recente. Ana Carolina da Vovó Nayá. Não, pelo amor de Deus, já. Eu já achava ela ruim na edição dela. Odiava demais essa menina. Né? Tudo que ela rendeu foi por levar bronca, por arrancar o braço dela, matar a formiga com sabão em pó. Exato. Doutor Marcelo, do Big Brother 8. Gosto. Rendia. Né? Angélica, do BBB 15. Ok. Personalidade. Angélica. É a careca? É. A careca. Gosto da Cintia Erivo. E foi pro No Limite. Cintia Erivo. Angélica Morango. Gosto, não, hein? Não. Gosto. Vai render. Não vai render, o pessoal falando muito Helenita. Eu falei, Helenita não, né, gente? Quem é Helenita? Foi a primeira eliminada do ano. Foi 10, exato. Foi a primeira. Era uma psicóloga chatona. Chatona. Aí, outros nomes falados. Hannah Kalil, também acho chata. Acho que, né, não tem como. Mari Gonzalez, o pessoal falou aí. Gosto. Eu gosto. Daniel do Coqueiro. Não, pronto. Você fica falando esses nomes? Parece o nome de gente que comenta no logado. Eu amo! Oi, Ai, que ódio. Né? Oi, teve alguém aqui que teve a ousadia de citar Tessália. Não, porra, gente. Não, gente. Não. Tessália não, gente. Tessália não. Olha. Falaram Dona Geralda. Dona Geralda gosta, mas a bicha deve estar tão senhorinha, né? Dona Geralda eu gosto. Dona Geralda, pra ver como ela tá agora. Ai, podia falar aquele médico que cometia 5 crimes cada Doutor G. Doutor G, que era um gostoso. Aí falaram aqui que eu acho completamente sem noção, Sarah Line, que era chata demais. Ah, eu gosto da Sarah Line, acho ela muito fofa, gosto até hoje, mas assim, pra reality não rende, né? É, não rende. Gente, eu achei que pegar só os vilões. Pegar só os vilões ia render muito uma temporada assim, vilãs. Eu acho que eles podiam pegar vilões ou pegar os veteranos de corrida das blogueiras, né? Imagina, botava lá Mad. Assim. Perguntando pra ajuda o Vigor que não sabia que ele era nordestino. Teve gente sugerindo a Aline Patriarca. Não, né, gente? Já teve sua chance. Não, não. Kerline. Ah, gente, Kerline, ela só rende na internet, gente. Ela não rende em reality show. Ela foi pra Fazenda, não rendeu nada também. Então. A pobre da Ker, né? Inclusive, dos famosos aí, dizem que a Globo está vendo como acabar com alguns contratos de Nicole Balls, que aparentemente é o nome que a Globo mais quer no Big Brother do ano que vem, é Nicole Balls. Nossa, a Nicole e o Álvaro, né? Isso, só que tanto a Nicole como o Álvaro, eles têm contratos com marca contrária à patrocinadora de cerveja do Big Brother, né? Tem outra. Aí não poderia, daria conflite. É os dois que é do momento da Globo que eles estão gostando, né? Botar Nicole Balls pra depois chegar lá e dizer, esse não é o Big Brother que queremos. Aí precisa, né? Eu não sei também da Nicole, porque a Nicole já fez duas fazendas, né? Eu não sei. Precisa. O que Nicole tem pra entregar é baixar no baixo nível. Eles fingem que não querem isso. Quando começa a apertar e os patrocinadores falam: oi, mas vou jogar isso, coisa. O público também não quer, né? Exato. É, então. Tem que pegar os patrocinadores da Corrida das Blogueiras, entendeu? 99. É, souvenir, só comer tinta. Comer tinta, comer lixo. Comer lixo. Sempre um fetiche comestível. Sim. Aí, pra terminar aqui a lista dos que estão mais falados, né? Sol e Arnuol. Sempre querem e nunca vai. E Arnuol e Arnuol. Parece Silver. Que ela chegou a fazer seleção pro No Limite. Pô, disse que ela ia entrar e não entrou, né? Foi. Ixi. E Domitila Guedes. Ah, pra quê? Ai, não, gente. Chata, vai. Já deu também essa aí. Também chata, né? Eu gostava Fred, muito da Fran, do Big Brother. Ai, chatona, pelo amor de Deus. Aqui namorava com o Max? Francine, do Max, BBB 8? Ai. Eu lembro que uma vez, de madrugada, minha mãe pagava o pay-per-view. Aí ela tava ensinando como é que dava o cu. Ah, que lindo! Achei fofo. Mas como hoje em dia a Globo não ia deixar, né? Não pode, a Globo não ia deixar. A Bispa não ia deixar, né? Não pode. A gente não falou da grande notícia, né? Que a Bispa tá sabotando a novela supostamente. Boicotando Three Graces, né? Isso. Ela não tem mais sucesso que Vale Tudo de sua ex-Manuela Dias. Do nada Manuela essa relação. Nossa! A Bispa, que achei que era um grande viado, na verdade. Um enrustidão, supostamente. Né? E aí tem esse lacre aí. Aparentemente. Vale lacre. Lacre sim. E Three Graces tá bem gostosinha de assistir. Não é muita coisa. Quem? Three Graces. Ah, Three Graces. Ah, amigo, você viu a história da cena que cortaram de Three Graces dos viados no motel? Não. Que saiu assim, vão cortar a cena dos viados no motel pra acelerar a novela. Eu fiquei, o que tem a ver, né? Aí eu fui ler, eu vou até achar a matéria aqui, mas eu vou contar pra vocês. Que a cena era a seguinte: Miguel Falabella e Samuel de Assis estavam indo ali consumar seu amor, né? Ah, foi porque ele transar em casa. Ah, porque. Não, porque a filha deles deu o jantar lá que chama as duas sapatinhas. Ah, eu vi. Uhum. E aí eu acho que eles devem ter ido pro hotel, pode ser que foi isso. Aí eles iam fazer essa grande celebração da vida. E aí parece que eles eram assaltados à mão armada. Meu na Deus. Porta do hotel. Aí eu vou descrever pra vocês a cena, porque é muito maravilhosa. Tá aqui os dois, isso aqui. Aí chega uma galera, um bandido armado. E aí ele fala assim, um rico a menos. E aí começa a ameaçar Miguel. E aí diz que vai estar a filha no telefone ouvindo. E aí o bandido fala, segue em frente, só para quando eu te dar ordem, não sei o quê. Aí diz que ele vai questionar o que, que os dois homens fariam juntos no motel, né? Não acredito. E aí Miguel Falabella vai responder, fiscalizar as condições de Jane, trabalhamos pro Estado. Meu Deus. Aí diz que vai ter uma hora que vai estar lá, a amiga Falabella freando o carro e não sei o que, falando, atira logo, filho da mãe, não sei o que. Aí diz que quando descobre que os dois são casados, o assaltante se assusta, desce do carro e foge e fala assim, não tô afim de me envolver com gente suspeita. Aí eu pensei, quando eram só dois homens sem ser casado, tava tudo bem, descobriu que é casado e suspeitos, né? Meu Deus. Aí diz que a filha vai dizer assim, ainda bem que ele desistiu do assalto, né, paizão? E aí diz que no final o Miguel Falabella vai virar o carro de novo e dizer, vamos voltar pro motel. Se for pra morrer hoje, que seja de amor. Nossa, meu Deus! Aí eu pensei, que cena boa, né? Importante pra novela. É. Igual você viu o Miguel Falabella cantando Defying Gravity na novela? Não vi. Foi o momento, né? Ou ele chegou, start to try, define. Meu Deus. Exato, daquele jeito que só amigos cantam, né? Mas no meio da novela? É, porque foi a propaganda de Wicked. Teve a publi, né? De Wicked. Entendi. Quando eu vi o Wicked, foi com o Miguel, né? Ah, ele era o mágico. Ele era Madame Marvel. Não, ele não era oficialmente o mágico, mas ele estava de mágico na sessão. Não, ele era oficial mágico, sim. Não era garoto, ele estava substituindo uns dias. Era tipo a Glória Groove. É, tipo a Priscila Alcântara. Tipo a Glória Groove, eu amo. E vai ter mais... Ah, o Diego Martins vai fazer, né? Vai? Alguns dias. Vai fazer alguns dias agora de... Wicked? Mas vai fazer Wicked. Quem? Você é a Glinda? Você vai fazer não, quem? Acho que vai fazer o Fierro. Gente, mas uma bichona daquela... Jonathan Bailey fez, né? Tem militância, Diego, com... Não, mas peraí, Jonathan Bailey é um viado grande. Diego. Sem militância. O Fiero atual é um puta do mal. Não, eu não aceito o Diego de Fiero, não. No máximo de Bok. Bok é Nai. É, Bok. Ah, eu acho que é Bok mesmo. Acho que é Mi and Bok. Gente, mas ele vai cantar duas palavras, coitado. É isso mesmo, é o We and Bok. Diego, te amamos, viu, querido? Eu preferia você de Glinda do que de Bok. Veria feliz a vida. Me and Bok, que ele vai dizer. Já sabemos que ele atinge os agudos ali de gol, né? Então vai ser fácil. Atinge muito, né? Entregou horrores. Ele vai ser Me and Bok. Me and Bok. Vai ser fazer o papel de Marisa Bode, né? Amo! Amo. Saiu aquela matéria, né, menino? No Deadline, né? Com o glorioso Simon Cowell, que vai ter reality novo agora de Humberto boy Martins. Band, né? No reality novo de boy band, dizendo que se arrepende por ter sido um jerk em American Idol. Só eu não acredito. Aí continuou sendo depois? Ele disse que se arrepende. Ai, me poupe, Simon Cowell. Ele disse que ele não tava tentando ser um babaca de propósito. Ah, não, imagina. Não tava. E que ele queria era encontrar artista de sucesso. Só isso, né? Então, é isso. E ele vai ter um reality novo, né? Vai, dia 10, estreia. Estarei aí acompanhando. Ah, estarei também. Estarei acompanhando. Ele começa a escrotizar a galera de novo. E infelizmente eu gosto bastante do Simon Cowell, né? Eu também gosto, mas eu acho que ele tinha que admitir que ele é um babaca e ser. Ah, sim. Eu tenho... Ah, mas ele vai ficar humilhando o homem, gente. O homem, a gente não tem dó, não. Pode humilhar. Ele não vai humilhar mais, amigo. Ele deixa você ser bonzinho. Ah, então não vai ter graça mais. Pois é. Mas ele já não tem humilhado ninguém, né? Porque ele faz o America's Got Talent atualmente, né? E ele não humilha ninguém mais. Ele é ter, né? Ele não humilha mais ninguém, não. Ele é... Não, ele é... Tudo bem. Estou me tratando. Eu amo. Ai, ai. Mas é isso, gente. Não tem nada. Ah, não tem nada. Uma hora a gente passou. Valeu, gente. Eu sou um sede. Amigo, mas falando um monte de coisa que não tem com nada, né? Ai, vamos caçar a pauta. Agora eu quero ficar aqui até 3 horas da manhã também. Não, amiga, mas a gente tem as pautas do programa. Para de ser doida. Não, hoje vai ser pauta livre, é isso. Para de pauta ser livre. A gente tem as pautas do programa, para de ser doida. Né? Ai, e então... vamos começar, então, falando da coroação da nova drag superstar do Reino Unido, né? Ah, que ótimo. E Leonardo acertou, né? Nossa, quem poderia prever? Leonardo acertou. E pra mim, eu falei com o Zanon, que eles simplesmente repetiram o mesmo padrão de drag que eles escolheram no ano passado. Uhum. Exatamente, sim, o mesmo padrão. Sim. E quem foi, Guilherme? Vou te contar. Ó, a gente tinha na final Elvoz, né? Uhum. Grande esse talento aí. Sim. Silexa. Que era pra quem eu tava torcendo na final, né? Tá? Foi melhor do que a maioria. Engraçado. Tivemos Catherine Feelings, né, a grande casal da temporada aí com Terry, e Bones, né, Rainha de Sorro. Uhum. E aí foi pra final, pro lip sync final, depois de uma performance de canto, dança e interpretação delas. Elvoz, que foi péssimo em tudo, coitada, eu amo ela, mas foi muito ruinzinha. E Bones, que foi realmente ok. E aí quem ganhou, você acha, das duas? Bones. Nova superstar. Eu sabia. Inclusive, a Kyron foi lá mostrar os vídeos de inscrição dela e passou a parte dela inteira tentando comer a Bones de qualquer jeito. Mas vocês que são escolados aí, pós-graduados em RuPaul Drag Race, ganhou porque é gostosa ou ganhou porque... Porque amiga, não tinha muito também opção, né? Isso que eu ia falar. A gente sabe que essa temporada foi, né, difícil garimpar um talento. Mas vocês acharam que foi injusto? Não. Eu não sei. Você é o Voz. Eu acho que a Voz merecia, assim, não pela performance final, coitada. E eu acho que a outra querida lá, que era igual a Catherine, né? Bonnie and Clyde, tinha chance de chegar na final, que ela foi roubada. Aham. Uhum. Mas entre as que tinha. Assim, eu realmente não acho que a Bonnie foi ruim nessa reta final. Acho que ela entregou bastante coisa. Porra, o Roast ela ganhou. Ela chegou no final e entregou bastante, só que assim... Fins, né? Sim. Só que eu acho ela bege demais, assim. Eu não imagino ela carregando um legado de vencer, sabe? Eu acho muito... É igual a Garotrex, que ninguém nunca ouviu falar. Ela depois acabou o ponto. Mas passado. Ela voar tá isso, dando um monte de coisa. Linda, perfeita, amamos. Perfeita não, tá toda velha lá, que não pode nem dançar. Se machucou, teve que sair da dança dos famosos, pobre. Bicho. Mas tá com música no top 5, aí, música de Natal. No top 5 das musgas. Ah, mas a música de Natal, até o Season 4 fez aquela música ruim. Que merda. Mas assim, eu tava vendo umas análises de por que essa temporada foi tão ruim. E aí falaram que, assim, a narrativa dela era muito das eliminadas. Aquilo que eu falei, tipo, todo mundo se destacava era eliminado, né, então na edição. E a gente, meio, sei lá, a gente chegou no meio da temporada sem saber diferenciar a Catherine Feelings da Elvoz e da outra. Aham. Uhum. E aí, realmente, a Bones acabou tendo um mínimo de destaque. Porque isso, ela no começo era boa, depois ela ficou ruim e tal. Então, só que assim, não teve liga. A temporada passada tinha um monte de história legal acontecendo. É, então, eu acho que faltou carisma delas. Faltou contar uma história mesmo, como você falou. Porque não tem uma história sendo contada. E é isso. E pra mim, eu guardava o prêmio e juntava e dava pra duas ano que vem. Tá. Ou dava pra Lavoie, né? Inclusive, Lavoie que tinha que ter ganhado junto com o Carmen ano passado, né? Poderia ter ganhado. Uhum. Uhum. Exato. Ah, foi complicado, assim. Uma temporada bege, uma temporada bege. Sem graça. Uma temporada bem sem gracinha, essa. Infelizmente, né? Eu vim animado aí para acompanhar. E fui tombado. Tombei. Fui tombadíssimo. Mas e Lounge das Blogueiras, né? Porque ainda não vimos o novo episódio do Corrida, né? Então temos que conversar com Lounge das Blogueiras. Eu confesso que eu não tenho saúde emocional de ver 40 minutos dessas pessoas apenas falando. Eu não consigo. Ah, eu amo lounge, gente. Eu deixo eu aqui. Eu prefiro do que o programa, inclusive. Eu não consigo. Mas acho que o programa bom, eu pulo, né? Imagina o lounge, né? Amiga, mas é porque o que essas pessoas entregam é a briga. Porque a parte do talento não tem, então é a parte que a gente... Mas é porque eu tenho vontade de socar a cara de todos eles. Então, pra mim, é muito... Amigo, então. Mas eu tenho vontade de socar e, ao mesmo tempo, eu me divirto tanto vendo o desespero das pessoas pra aparecer. Sabe? Porque é isso, a gente tem metade desse elenco atacando o Mad, porque sim, né? Tipo, Barcelos, Bichinha e Milena nisso. Jordan, pra mim, a melhor coisa que realmente fizeram foi ter arrastado, porque pra mim ele está entregando tudo em Confessions e Delusion. Com sua desilusão isso. De tudo, né? Que ele acha que ele é muito bom. Pois é, madrinha trolando todo mundo no lounge da Dora, eu amo. Então, pra mim é isso. É muito boa, né, gente? Eu acho que a minha primeira temporada tá sendo de muita, muito bafo, muita briga, muita confusão, pouco talento. Eu acho que é um tipo de reality que eu posso acompanhar. É o que você esperava, né? Exato. Eu não vi reality vagabundo assim. Então, a gente tem que curtir o momento. Ah, exatamente. Pouquíssimo talento. Esse programa desse lounge foi o do 99? Aham. Foi. Eu acho que o meu problema, que a gente já falou da outra vez semana passada, é que, assim, depressão teve que falar para Barcelos e Milena, vamos aparecer mais. Só que o problema de aparecer mais é, tipo, vamos atacar a médica, a gente aparece, né? Uhum. E aí ela fica, tipo, ela interrompendo a outra e ainda ela não se acha errada. Ela falou, não, mas você tem que calar a boca. Gata, você não é paga para ser jurada, não. Você é uma mera competidora vale-male aí que tem. Bem, eu já tinha mandado ela pra puta que pariu. Eu vou defender a Barcelos. Vai defender na cadeia, aqui não vai. Nossa, obrigado. Finalmente você usou seu poder. O dono deste programa. Vai defender na cadeia. Como eu não sei, irmã. Como eu não sou jurada, então também vou ficar aqui. Mas por que você queria defender Barça? É, conta pra não, gente. Na verdade, não vou defender, não. Ela passou vergonha. Mas eu confesso pra vocês, assim, aturar Mad deve ser muito... Com certeza. Eu acho que é por isso que tá todo mundo meio que querendo atacar ela, tipo Big Brother. Mas, amiga, elas só interagem nas provas, porque elas são proibidas de falar fora do programa. É. Não, mas eu também só interajo com Mad nas provas, né? Que amiga, mas assim, madrinha também já deu várias sapatadas na Mad, só que do jeitinho dela... Exato, e falar, te amo, amiga. Sem ser cuzona. Porque o problema não é você dar sapatada, o problema é você dar sapatada sendo cuzão. E sendo tão desprovido, sendo pior no talento que a outra, porque a Mad dali, querendo ou não, ela é a melhor que tem. É porque, por exemplo, tem umas coisas que elas falam que eu até acho legal, acho engraçado. Tipo, teve uma hora que a Milena chegou pra ela e falou, Mona, o que que aconteceu? Por que que te chamou comida de lixo? Tipo, beleza. Agora você... outra coisa, nisso eu vou concordar com o Sassi, que, né, que te vem e fala, ai, você tem que crescer como pessoa. Ai, me poupa, minha filha. Não é consultório, não. É terapia, não, gente. É corrida de como não. Se ela fosse uma grande pessoa, porque a Mad chegou, ela já começou a arrumar treta com ela. Pois é. Nossa, que pessoa evoluída, né? Feia e evoluída. Ah, minha final hoje é madrinha, Jordan, e tô pensando na terceira. Ai, Leonardo, não tem vergonha, não. Mas, amiga, pelo menos tá lá no canto dela sendo delusion, sem encher o saco. Meu é madrinha, Mad. Ah, mas pode ir também. E Kids? Tudo bem. Assim, tudo bem. Se a gente fosse levar, assim, pelo talento, eu acho que Kids merece também estar na torcida. Também acho. Mas, apesar de ser uma chatona, não vai ficar. Porque pra mim, Barcelos tá pegando top aí sem mérito nenhum, porque pra mim é tudo coisa maravilhosa. Já foram dois sem mérito que ela pegou. Super mequetrefe as coisas que ela faz, gente, pelo amor de Deus. Isso aí até eu faço sem ter treinado nada. É, super mequetrefe. Vou dizer uma da Milena que eu achei muito boa do lounge, que ela está falando, ah, quem não merece ganhar isso aqui é a Kitty. Ah, eu vou na Milena porque você não teve top ainda. Ela, tive sim, na cola quente que você não foi, ela. Olha aí, passou na vergonha. Cara. Eu gosto delas porque nenhuma delas perde a oportunidade de ficar calada, sabe? E traz, sempre faz alguma coisa errada, né? Todas perdem, na verdade, né? Sim, sempre. Porque assim, eu não tenho problema de falar, é só porque, sabe, a Barcelos aí. É, a Barretos, tipo, minha filha, você é jurada do programa? Você é alguma merda no programa? Entendeu? E aí, pra ela, assim, eu acho que a Mete foi muito tranquila, porque se é um de nós lá, a gente tinha mandado ela plantar batata duas vezes, né? Já tinha cometido várias vezes aí, João. E depois ia só vir no Instagram falando, ah, não, porque no Nordeste a gente fala assim. É. Inclusive, se eu fosse diva ou depressão, tinha repreendido ela na hora. E acho que faltou um pulso ali também pra, né, pra repreender. Tipo, o Sasser me repreendeu falando que eu ia defender na cadeia. Vai defender na cadeia pra ela. Faltou isso. Mas a depressão... A depressão, ela faz um monte de represália quando não precisa, que segundo ela não é pra gerar corte, mas é. E aí quando deve, ela fica lá caladinha. Sim. É. Essa história mesmo da Nathalie ter pedido desculpa pra média, eu achei o cúmulo, gente. Até agora eu não tô... Não sustentou as próprias broncas dela, né? Não, primeiro ela não devia nem ter falado. Vamos falar a verdade, que ela se passou também como se fosse uma grande coisa que a Mad fez. Ah, falou dos hippies, não sei o que. Ela falou, ah, você chamou a gente vegetariana de hippie. Nossa, que grande ofensa, né? É, pois eu acho que é caralho. Né? Mas eu acho que a grande parada é tipo assim, ela deveria ter falado, você precisa entender que isso não é coisa que se fale numa publi. Não é tipo, ai, os... Ai, me magoou. Os não sei o que, estou muito... Ah, gente, vamos ver. Gente, vai caçar o que fazer, lavar uma louça. E é aí que esse programa não evolui para um programa profissional. Vai ser sempre um programinha mequetrefe. Os jurados não elevam o programa. Eles chegaram no limite deles. Eles não assim, no, você assistiu o primeiro para agora, eles evoluíram. Só que chegaram no limite que já tá desde a quarta temporada e não passa disso. Eu acho que, assim, na temporada passada, que foi a primeira que eu vi na ordem, assim, a Nathalie e a vovó Lorelai eram muito boas. E a Renata, que era muito boa, que não tá tendo a chance agora, coitada. E aí, então, nessa parece que elas... nessa parece que elas se imbecilizaram, assim, porque... Puta merda. E Paloma também se passa, né? Não, Paloma é uma chatona. Olha... Paloma só repete o que os outros falam. No episódio do Bertolini, ela repetiu tudo que o Bertolini tinha falado antes, como se fosse ideia dela. E fica dizendo assim, ah, porque na minha temporada eu fiz isso. Ah, porque... ah, me poupe. É, porque ela não acrescenta em nada. Nada. Pois não. Nada, ela é vazia. E aí, né, quem apoiou... Eu não sei quem é pior, né? Ela que ganhou ou a Dakota se tivesse ganho. Também, que é outra chatona. Ah, mas a Dakota se tivesse no júri ia ser bem melhor, amigo. Ah, mas a Dakota teve no júri, né? Isso foi boa. Pra mim, o melhor jurado até agora foi o do Bertolex. Sim, mas a Dakota pelo menos seria engraçada. Isso. E Paloma Tamires. É, Paloma Tamires, né, amiga? E a blogueirinha tá super apagada, né? Será que ela foi apagada? Ela tá exausta. Gente, eu já falei várias vezes, e Diva e Depressão insistem em dizer que não. Eles não são amigos da blogueirinha. Eles não são. Será, amigo? Eu tenho muito comigo. Você vê, tirando as coisas que é pra trabalho, eles fazendo coisas com o Bruno? Não. Eles fazem com a Dag Box, fazem com a Lorelai, faz com a Nath, faz com a Biela. Não fazem nada com o Bruno, nada. O Bruno só faz com aquele viado. O Bruno só faz com aquele viado cabeleireiro dele. É, isso que eu ia falar. Também não faz mais com ninguém. Eu acho o Bruno meio estrelinha. Será que o Bruno também não é mais reservado, assim, senhora? É, pode ser. Pode ser. Mas, assim, na verdade, muito do que das coisas que a Dia consegue é por causa da blogueirinha mesmo, né, gente? Vamos combinar. Teve uma publi que a blogueirinha entra como parte da publi. Tipo assim, claramente eles contrataram por ela, né? Sim. Mas eu concordo que para a jurada do programa é melhor ela ficar calada do que ela tentar fazer a desgraça dela. Você foi a melhor. eu amo. Pra mim, você foi a melhor. E também, sempre que ela fala qualquer coisa também, o Depressão sempre olha pra ela com cara de que vai acabar com a vida dela. Uhum. Eu também não falaria mais nada também. Pois é. Pegaria meu cachê e é isso. Um beijo a todos. Espero que na próxima temporada seja só o Diva. Ah, não vai. Depressão, não tem. Pode sair. Tem como, só se o Depressão morrer. Gente, pesado. Não tem como, né? E assim, se você percebeu, o Diva também não conduz muito, né? Não sei se é porque Depressão se... Ele deixa muito. O menino levar, né? O outro, né? É. Mas eu acho que ele o Edu é meio podado. Ou melhor, o Edu poda muito o fio, eu acho. Sim. É o que a depressão faz, né? É isso. Exato. Só a noite chegar. Que é isso. Tava bem. Exatamente. Ai, ai. Complicated, né? Mas teremos aí paredão das bloggers, né? Uhum. É. Cara, eu tô muito esperando o Brawl Elimination rolar full, assim. Quem a gente tem na competição? Marilê vai sair, né? Marilê vai sair, com certeza. Aí temos que fazer dupla. Madrinha, Kit, Mad, Bazuca e Milena, é isso? Isso. Eita. Quem será que vai maquiar e quem será que vai falar? A gente viu no teaser, né? A Madrinha tá maquiando, né? Madrinha tá maquiando. Ai, eu amo, gente. Gente, Madrinha esfregando na cara delas no lounge, que Pablo Vittar conhecia ela, sim. Sim, eu amei. Eu amei. Mas a Madrinha é uma das poucas que eu conhecia de antes do Corrida. Vou dizer que pelos motivos corretos? Não, porque eu sempre achei os vídeos dela podre. Podre. Né? Esse negócio de vamos almoçar e comendo como se fosse um animal. Então, porque agora ela tá nesse plot de, ah, estou saudável, mas ela continua comendo como um animal. Ué, gente. Ela come quantidades exorbitantes de coisa, Amanda. Ah, meu Deus. Cara, hoje eu vi um que ela comeu um pirex de salada de fruta que era. Antigamente a gente fazia aqui pra minha família inteira. Ela fez uma publi de coxinha lixo também, né? Fez. Eu amei. Ai, que ódio. Tipo aquela nosso bowl de salada de biscoito que a gente fez ano passado? Exatamente. De fruta? Exato. De biscoito. Aí, né, eu acho, sim, que até a dieta tem que ser, né, com parcimônia. Ela deve ser Amanda, o meu pratinho e o pratinho que a Amanda tava hoje, que a gente trocou fotinhos dos pratinhos, estavam educados. Sim. Ah, não vou ser julgado por comer muito por vocês, não, sou só. Estavam dietuchos. Amigo, a gente precisa. Então, é isso. Não é porque a gente gosta, porque a gente sabe, né? Porque a gente precisa. Mas eu julgo gerar esse tipo de conteúdo, acho muito. É. Bom. Tanto acho aquele bom. Menino lá que ainda come bastante, né? O Corbucci. Tudo bem que ele malha, não sei o que, nanã. Mas eu acho, assim, extremamente desagradável. Até teve essa notícia essa semana, né? De um influenciador, não lembro nem se era brasileiro ou se era gringo, que morreu justamente porque ele entrou no desafio de comer 30 mil calorias por dia. Uhum. É, eu vi isso também. É. O cara era, acho que ele era professor, ele era, como é que fala? Personal. E aí ele fez esse desafio, tipo, ele ia engordar, acho que 14 quilos e depois ia emagrecer tudo. Cara, eu só vi isso uma vez, acompanhei isso com a Paula de Ataflex, que ela fez uma parada assim, mas foi bem menos, foi tipo assim, ela engordou, ela comeu normal, sem dieta, sem nada, sei lá. Tipo, aí ela engordou uns 7 quilos, e aí depois ela fez emagrecendo, pra mostrar como é que é o processo de emagrecimento. Eu acho maluquice engordar 7 quilos, tu imagina 14, 15, então, gente, porra, caralho, é tudo por visualização, né? Meu Deus do céu. Isso eu fico chocada. Realmente não tem a menor condição. Porra, eu achando que a Madrinha, caralho, maneiro, agora a Madrinha vai fazer dieta, vai fazer conteúdo de dieta. Porra, tá comendo um bowl inteiro de salada de fruta. Exato. Bom, aí entendeu? Não tem como se defender mesmo. Mas se tem fruta, é saudável, né? Porra. Ela fala isso, inclusive. É isso. Ela fala isso, inclusive. E então... se tem verde também, né? É, eu tô até procurando aqui no TikTok pra depois não dizerem que eu estou exagerando, né, pra vocês verem. Pois é, esses conteúdos em geral de pessoas que comem exageradamente é uma coisa que realmente eu não consigo, não tanco, assim. E provavelmente, eu vou te falar, provavelmente ela entrou também numa caneta, alguma coisa assim, porque ela tá pela Voi. Sim, com certeza. Não queria fazer essa propaganda, não, que não merece. Mentira, não sei se merece ou não. Mas assim, enfim. E se ela tá pela Voz, ela tá com medicação junto. Então, assim, é uma mensagem muito confusa, sabe? Fazer esse tipo de conteúdo. Cara, não era nem pra ter. Não era nem pra ter. Sim, né? É. Não era pra ter fome, né? Porque eu tô aí no tô tomando uma dose minúscula de semaglutida, né? Tô tomando uma dose minúscula, não chega nem, acho que nem a 0,25. E essa semana eu fui tentar comer uma batata pequena do McDonald's, eu não consegui terminar de comer batata pequena do McDonald's. Que antigamente eu comia com a mão nas costas, né? Olha aí. E não consegui, assim. O McDonald's é uma parada que não me apetece. Eu como, assim, eu como tranquilamente. Ah, tô com fome, só tem igual lá na Europa, a gente comeu pra caralho o McDonald's. É isso. Mas não é uma parada que eu olho assim e falo assim, caralho, eu queria muito comer um McDonald's hoje. Não tem essas paradas. Mas graças a gente vai no McDonald's 1000, não quero saber. Ah, podemos. A gente vai no McDonald's 1000. Assim, eu vou de boa, mas eu acho que depois que apareceu uma comida gourmet na minha vida, eu acho que o McDonald's ficou muito qualquer coisa industrializada. A questão do McDonald's é que, assim, ele tá com um preço hoje de qualquer hamburgueria chiquezinha, né? Então, assim, sim. Eu gosto ainda. Às vezes, sei lá, tem um cupom, um negócio, eu pego. Mas pra pagar R$50 num negócio que eles estão cobrando hoje, não vale a pena não. Não vale. Concordo, não vale. Tem hamburguerias muito melhores e muito... Do mesmo preço. Mais barato. O Pirex, tá? A travessa. Eu tô falando sério, aqui em casa a gente usava essa travessa pra fazer coisas para a família inteira. É aquele Pirex da Tramontina. Da Duralex. Duralex. Azul. Porra, verdade. A gente fazia coisas para a família inteira aqui. Qual o seu prato favorito? I like mugs. Foda. I like mugs. Eu acho assim, eu achava que o Pirex era até maior, tá? Desejo sucesso à Diva. Sim, espero que ela consiga, mas ela precisa mudar um pouco a estratégia dela. É. Porque assim ela é uma pessoa que tem um estômago gigante, ela não vai poder comer só um pouquinho, tipo, aquele pratinho que a gente tava comendo hoje, porque ela não vai ficar satisfeita, ela vai realmente passar fome. Mas mas é déficit calórico, né, amiga? Pra emagrecer, né? Pois é, mas também aqui, o bolo inteiro também. Tu tá me zoando, madrinha, caralho. Porque hoje eu almocei carninha moída com pepino, e é isso, paz nos estádios. Amigo, só isso, eu morro de fome, Ju. Foi isso, não teve um carbo. Porra, aí de sobremesa eu ia comer um bowl de salada de fruta. E almocei aquela hora, até agora não comi mais nada. É isso, vencendo. Amigo, olha, vou fazer minha pipoquinha já já. Cadê o Stranger Things pra ir fazer a pipoca? Tem que ser só no final, se quiser fazer a pipoquinha. Porra, vou lá agora, então. Com licença. Ai, que ódio. Mas seguindo aqui, então, vamos falar de Natal e assalto no Natal, né? Olha aí. Mais um filme de Natal que está entregando muito pouco. Muito pouco, exatamente. Vamos falar, então, de Feliz Assalto, né? Jingle Bell Heist. Terceiro filme de Natal aí da gloriosa Netflix, né? Que, na semana passada, entregou o bom Champagne Problems, gostamos. Né? E agora entregou esse filme aí com Olivinha Holt, né? E com o moço pirocudo de Sex Education, né? Olha. Querido. Que não era ele que era, tinha piroca gigante em Sex Education? Era. A barra dele era essa. Que deixava o homem com um cara de bobo mais bonito de Londres, sei lá de onde ele é. Acho que ele é britânico, o filme é britânico. Menino, eu acho ele bonito, não. Eu acho ele charmoso, assim. Eu acho não, ele não é bonito, negócio. Mas ele tem um cara de bobo, mas ele tem uma presença, né? Sim, tem. Verdade. E tem o moço do negócio do milhão de dólares, né? Sim. O vilão do filme. O vilão do filme. Verdade. É o cara da caixa, né? É o homem do reality. Da mala. Verdade, gente. O homem da mala, verdade. Ele é o vilão, né? Eu amo. Mas, Leozzi, conta pra gente do que se trata esse filme. Só um minuto, querido, que eu tô fazendo a madrinha aqui. O que você tá comendo? Conta pra gente. Bora jantar! Eu tô comendo um frangucho com arroz ucho e uma batata frita do Outback que sobrou do dia que eu fui com o Henrique com queijo por cima. Olha aí. Que delícia. Vai, patrocina a gente. Né? Que delícia. Então, enquanto o Leozzi tá mastigando, eu vou dar uma notícia de que The Traitors, temporada 4... vai chegar no Brasil com apenas um dia de diferença dos Estados Unidos esse ano. Olha aí. Que beleza. Tá? Em qual canal? É no Universal Plus. Nossa, né? Que ódio. Universal Plus. Chega no dia 9 de janeiro, né? Deve estreia dia 8 de janeiro. E dia 9 entra no Universal Plus. Mas a gente tem, né? Aquele esquema maravilhoso que chega pra gente também aí automaticamente. Sim, no mesmo dia, né? Sucesso demais. Exato. Vitória do bem, né, gente? Vitória do bem. É isso aí. Assim que o bem vence. Mas vamos lá, assalto de Natal, né? Feliz assalto. A gente tem aí Sofia, menina Olivia Holt, que é uma trabalhadora insatisfeita com suas condições. Sim, eu também estaria insatisfeito de trabalhar numa loja também. Pois é. Trabalha ali na Sterling, né? Loja de departamento. E aí, ela, né, faz umas coisinhas erradas e ela é pega logo de cara por nosso querido Adam de Sex Education, que se chama Nick nesse filme. Que ele foi meio que fazer um frila de segurança lá, né? Fazer do sistema de segurança. Sim. Só que, tal qual o elenco de Mudança de Hábito, ele não foi pago pelo trabalho. Eu amo, não foi pago. E aí eles ficam ali meio amigos e rivais, porque ele descobre ela. Mas ela fala assim: que tal a gente assaltar a loja juntos, together? Together forever. Forever. Porque a gente não sabe a princípio, mas Sofia tem um grande motivo pra querer assaltar essa loja, né? Sim, mameles. Que é a grande barra. Mameles. E nisso vai se desenvolvendo um romance, um amor, uma amizade, né? Um rolinho, um pente. Aliás, vamos combinar que um casal sem o mínimo de química possível para ser um casal de um filme. Eu tava pensando muito por eles serem amigos, tipo assim, grandes amigos, né? E ele voltar pra mulher dele e ficar com a filha dele. Uhum. É isso. Não, e é engraçado que, assim, eu acho os dois bastante simpáticos, os atores, assim. Uhum. Fui ver esse filme animado. Só que parece que eles estão sem vontade, assim, de estar ali. Sem alma, né? É, eles estão tipo, ah, tá bom, vai, me fala aí que eu repito, sabe? Tipo, não parece que ninguém se divertiu fazendo esse filme, até porque não tem como, que um roteirozinho mal amanhadinho, assim, sem virada, sem, sabe? Sem pegada, sem graça. Mais um filme sem virada, exatamente. Exato. Difícil. Mais um filme sem virada, sem nuance, sem nada. E aí tem a Lucy Punch tentando fazer as comédias dela também, chatona. Lucy Punch é a irmã? É a Bocura, Cynthia. É minha irmã? Né? É minha irmã. E fica toda hora querendo fazer piadas, amor, piadas. Nossa, gente, vocês falaram, mas deixa eu falar, que casal sem graça, né? Menina de Deus. Eu tô achando igual a Amanda achou que ele ia voltar com a mulher, sim, que ele ia arrumar um outro homem. Eu amo muito Menina de Deus. Menina de Deus. Menina de Deus. Não, e eu achei que o velho tava querendo seduzir ela, né? Aí depois descobri que ele é pai, né? Garoto. Meu pai. Eu amo que a cena do Insiro DNA era pra ser um grande negócio, um grande moço. Ela tá lá e fala: ah, tá bom, vamos lá, né? Vamos pegar. E aí todo mundo percebeu o que tava acontecendo e falou: entendi. Tá bom. Eu já tava tão entreguei pra Deus esse filme que eu nem liguei na hora que eu falei meu pai. Ah, então tá bom, linda. Qualquer coisa vai me abençoar. Meu pai. Não, acho que realmente não tava ninguém, mas se importando com absolutamente nada. E no final a gente descobriu que o dinheiro cura o câncer, né? E não cura? Tá. Cura, mano. Cura, sim. É porque ela fez aquele tratamento experimental, a Mika. Uhum. É. Ninguém pra cagar no trial dela, né? Aquele Meredith. Exato. Senão Loretinha Devine Television tava viva até hoje. Mas se teve uma pessoa que eu torci nesse filme, foi pela mãe dela. Olha aí. Ah, pensei que era pela Loretta Devine. Não torci nem Grey's Anatomy. Que absurdo, Amanda de Aguiar. Olha aí. Que absurdo. Mas assim, vamos combinar que esse ano tá fraco de filme de Natal. Ano passado foi melhor. Esse ano está complicado. Uhum. Vou continuar garimpando aí, mas... Ai, saudades quando a Vanessa Hudgens fazia filme de Natal. Ai, muita saudade. Porra, ano passado a gente teve Stripper, teve Lilo, teve de tudo. Agora chega essas... Ah, é, teve Lilo, verdade. A gente, por que tem colocado a Sofia Castro pra fazer um filme de Natal aí? O que custa, né? Porra, já tava lá na Netflix mesmo, no mesmo bairro. Mas ano que vem a gente vai ter de Leitão, né? Olha aí. Ah, é Natal na terceira idade, né? A gente vai ter Leitão Mister ano que vem fazendo. Podia fazer um Avengers Natal, botar Sofia Carson, Vanessinha, Lilo, sabe? Todo mundo. Nossa, seria incrível. Together e tinha uma outra, aquela que faz da princesa lá também. Ela fazia vários filmes de Natal. Quem? Uma lourinha. Da princesa, do príncipe. Não era uma coisa do Natal. Foi, logo, foi um pouco antes da época da... Da Vanessa Hudgens. Eu lembro. Verdade. Tinha essa, mas eu não assisti nenhum desses. Ah, eu vi. Eu vi esse da princesa. Que eu gosto dessa coisa, né, de princesas. Ah, você é uma princesa da Disney, né? Eu sou. Exatamente. E uma música eu vi também, mas acho que a atriz em si não foi o destaque do filme. Né? Qual? Da princesa, né? É, a loira. Não, era só uma branca. É. Era só uma branca normal, né? Mas é isso. Profissão branca. Profissão branca eu amo. Poxa, nenhuma branca. Poxa, só brancas, na verdade, né? Ai, ai. Acontece. É raro, mas acontece muito, né? Eu amo. Mas é isso que temos de Natal, então? Natal foi com Deus? Natal foi com Deus. Roubaram da gente, né, no assalto. É, roubaram. Ai. Foi tipo o Grinch, né? Tipo o Natal. Eu amo. Até aquele moço que em Sex Education ele tem o molho, ele tava tão feio nesse filme. Ah, não foi apagado, não, amiga. Tava apagado só. Tava... É. Como disse o Léo, sem vontade. Eu acho. Ele sempre foi um personagem meio neurodivergente, né? Sim. É, sim. Talvez seja, porque ele seja mesmo, né? Talvez não seja nenhuma interpretação. Ele tava pau mole, né? Como o pau dele é muito grande, precisa de muito sangue pra bombar. Ah, aí isso oxigena o cérebro, né? A justificativa do viado, meu Deus. Viado é foda, né? Ai, viado. Mas ele tava carequinho assim, ó, umas horas, nossa, meu Deus. Tava bonitinho. Ele é um homem grande, né? Uhum. Ele é grande, verdade. Não, e aí teve uma hora que eu botei dublado pra você lavar a cozinha, mas aí eu senti falta de ouvir a vozinha dele com sotaque inglês, aí eu botei de volta. Eu falei, nossa, gente, e uma voz grossa, assim, não. Aliás, mais uma vez, parabenizar muito a Netflix pelo fato de ela entender que, né, o tipo de conteúdo que você assiste e como vai ser se vai ser dublado ou legendado, né? Eu acho a Netflix muito foda nisso, né? Porque ela entende que eu vejo conteúdos em inglês sempre no idioma original. E com legenda, né? E de outros países, ela entende que eu vou sempre ver dublado com legenda. E aí você vai numa HBO Max da vida, tipo, eu tava assistindo os Bolinho Mágico, né? Em inglês. E, minto, tava vendo o Ângela Diniz, que aí em português. Aí quando eu vou ver Bolinhos Mágico, ele tá dublado, sabe? Não faz sentido. HBO Max, ela sempre trocava, ela botava Beleza Fatal em inglês. E qualquer outra coisa que eu queria ver em inglês, ela botava em português. Mano, faz sentido. Mas eu acho que pra mim ninguém supera o Prime de ruim. Porque pra você trocar a legenda, pra pôr o áudio, nossa, é um inferno. Na TV, tem hora que não ia. Aí teve uma hora que eu tive que espelhar do celular pra poder pegar direito a legenda, porque não tava indo no Coisa Fantástica de The Chosen na TV. Ai, meu Deus. A Netflix pisa muito, cara. A Netflix pisa. Bota muito pra mamar. Isso é fato. Por isso que é a única que é cara e que vale a pena de ser paga. Porque a Disney também, nem isso. Né? Mas faz parte. O Disney, né? É, tanto que o A Mão que Balança o Berço, eu não vi no Disney Plus, né? Porque no Disney Plus ia ter que ver com 75 comerciais. E aí eu vi aqui no meu, né? Meu negócio aqui. Ai, amigo, eu sempre prefiro ver na televisão. Ai, não, mas eu vi na TV, amiga. Ah, mas você passa pro pendrive depois? Não, amiga, eu vi no... Vi aqui nos meus acessos remotos. Ah, eu coloco o cabo da HDMI do notebook pra TV, mais fácil. É, já fiz muito isso também. Crianças, não façam isso em casa. Não repito. Antigamente eu também botava também no HDMI, mas agora, quando eu vou baixar muita coisa, eu já baixo, já boto direto no pendrive na TV, que aí eu vou vendo aos poucos. Eu comprei um player também pra instalar no computador. Que ele identifica a minha TV e eu consigo jogar do Play direto na TV. Ah, sim, é excelente. Que isso, hein? Esse foi valeu cada R$7 que eu paguei nele. Não é magia, tecnologia. É isso. Assim, excelente. Eu tava querendo comprar uma lista de IPTV, né, que tem só canais gringos, né? Uhum. Mas eles cobram em dólar. Os gays. Mas cobram em dólar, aí não vale a pena. Pô, aí realmente não vale. É porque é $98 por ano, não vale a pena. Se alguém quiser saber aí qual é o nome do aplicativo, só tá pagando aí o... Nosso Orelo. O Nosso Orelo, que é sucesso. Nosso Dicas. Nosso grupo do Telegram, que vai ter. né? Porque eu consegui que liberassem pra mim os canais internacionais que tinham saído aqui da TV. Eu consegui que liberassem, mas, tipo, quase nenhum, tipo, dos Estados Unidos, que é onde eu vejo mais, tá funcionando, né? Só a NBC que tá funcionando direito. Aí, triste, né? Mas, triste demais. Acontece. Nossa, American Boy. Ai, gente, desculpa, mas eu vejo mesmo, gente. Tá é isso. Ah, é. Ele não sabe o que é ver uma Patrícia Bravanel de domingo, meio fácil. Não sabe. Ah, amiga, pior que eu também vejo, né? Eu sou muito eclético. Voltou o show do Milhão com os famosos, gente. Nossa, como... Voltou, com o Bocardi, como, né? Como mesmo. Aquele Bocardi é chato do caralho. Todo mundo falou que ele foi péssimo. Não, ele foi péssimo, ele fala assim, é porque eu sou o rei dos memes. Vou fazer meme meu. Falei, não é tudo isso você, tá? Para de... Quem iludiu ele, amiga? Não sei, o rei dos memes é muito forte. Rei dos memes? Falou! Eu não vi um meme do Bocardi, velho. Nossa, ele é chato, ele quer falar, aí ele quer que ele fala que ele é muito engraçado. Assim, ah, tá bom, tá bom. Vamos fingir. Geralmente quem fala que é engraçado não é, né? É, então. É, quem não fala só é engraçado é reconhecido como. Só a gente que fala porque a gente é caricata, né? É, não, é caricata, é diferente. É diferente, diferente. É caricata. Caricata é diferente. Ai, ai. Mas seguindo aqui, então, vamos falar de jovens expulsos de casa, né? Barra. Porque nós vimos aí I Wish You All The Best, né? Esse filme aí, que ainda não chegou, né? No, nos cinemas, nos coisa tudo, nos streaming. Mas tem cara de Prime Video, hein? Tem. Muito bacana. Cara de Prime. Chegou nos streamings, aí você lembra da nota que sua colega de trabalho mandou, filmes que você assistiu legalmente. Verdade, eu amo. E aí, menino, um elenco, né? A gente tem aí a Alessandra Daddario, que tá... Eu gostei muito da Daddario nesse filme, hein, gente? Tem também você... assim. Tá melhor do filme, era Jughead. Eu geralmente gosto da Daddario, eu não sei porque vocês não gostam. Ah, não, ela é bem ruim. Geralmente a Daddario só faz papel de gostosa, né? E não fica regala no olho pra dizer que é... Amiga, mas se eu fosse gostosa, eu só faria papel de gostosa também. Você é gostosa. Você é gostosa, nossa gostosa. Você só não faz papéis. É porque a é sua vida trouxa, é ser também. Gostosa. Tirando de trouxa. Aí temos Jughead, né, com o Sprouse aí, fazendo papel de pai, tendo cara de 5 anos. Né, oh, pai. Temos também o menino GLS da família Walter, né, da família Walter aí. Lena Dunham, que primeira vez que eu não odiei Lena Dunham em um papel. Lena Dunham faz o que nesse filme, gente? Você falou ela e eu fui vendo. Ela é a professora filme, de falei, arte, cadê? Viado. Ah. Ela é a professora de arte. É professora, gente. Olha. Ela é a professora de arte, pô. Aparece muito. Sim. Até como ela não tava em sua, eu achei que fosse ela. A professora não binária, né, de arte? Uhum. Gente. Ai, ai. Professora neurodivergente também. Sim, que temos é o menino de gatinha, né? Que é o Namor. Namor do Icano. Bonitinho. Um fofo, querido. Uhum. E temos a gloriosa Alexa Underwood também aí, que fez a segunda temporada de Cruel Summer, né? Ou seja, ninguém, né? É uma pessoa. Que absurdo. Uma voz. Ai, gente do céu. Esse filme, assim, eu confesso que eu fui com mais expectativas. Uhum. O trailer... O trailer me deixou com expectativas. E eu acho que, apesar de ser um filme bacana, eu acho que ele também é um filme... Assim, talvez possa soar tipo assim, ai, queria ver o menino sendo humilhado e tudo. Não, não queria. Só queria que tivesse um pouco mais de conflito no filme como um todo. E eu acho que é um filme sem conflito também. Uhum. Né? Eu acho que tem muito mais o conflito interno dele, assim, algumas vezes, do que conflitos propostos no filme, assim. Eu acho que tudo é muito, muito tranquilo, tudo é muito de boa. Tirando os pais otários, é tudo muito de boa, assim. E sabe? A depressão, né? É, e até a depressão dele também é passa muito rápida, né, assim, também. Vem, assim, passa. É que, assim... Quando eu tava assistindo, eu pensei muito num... Lá na aula de escrita que eu fiz, a gente falando sobre... Ficou até mudo. Opa, sobre? A professora da de escrita... Boicotou. Pessoa não binária? Opa. Amiga, me cortou. Silenciado. Oi? Opa, tá ouvindo agora? Agora sim. Não, que o um negócio que eu tirei da aula de escrita, o pessoal falando assim, quando você vai pensar em conflito de história, né, conflito de livro, de filme e tal, é claro que uma pessoa não binária que de repente vai assistir esse filme vai se sentir, né, muito representada ou não, ou muito vista, de uma forma que poucas obras retratam. Então, assim, claro que esse mérito o filme tem. Sim. Mas esse conflito interno de ser uma pessoa não binária e de estar com os pais, isso aqui, claro que é algo muito, né, do dia a dia que as pessoas passam, mas não necessariamente é algo que se vale a pena de fazer um filme só sobre isso. Talvez ele tenha um impacto, porque afinal não estão fazendo um filme de não binário at all, né? Tipo, tem muito pouco. Mas eu acho que podia ter alguma outra coisa no filme, porque é isso. Todos os pontos de virada é porque ele, né? Em algum momento falou assim, ai, tá com um menino bonitinho aqui, tá tudo certo na vida, tá tudo maravilhoso. Aí fala assim, ai não, mas não quero. E aí muda de opinião. E assim, é claro que isso acontece também, mas tipo, você quer ver um filme que todas as viradas são porque o personagem em algum momento mudou de ideia, ou você quer ver, tipo, algo acontecendo, ele reagindo, ele indo atrás de alguma coisa, sabe? Uhum. Então eu senti isso. Eu acho que talvez o que mais me pegou do filme, assim, que eu curti, foi a relação com a irmã, com a Dadari, que eu acho que foi interessante, assim, a hora que ela fala sobre por que ela se afastou dos pais e tal. Mas eu fiquei, o filme inteiro foi, ah, é simpático, eu gostei, eu fui com a cara do elenco, mas eu ficava o tempo inteiro assim, tipo, tá, e aí? Tipo, é só realmente... Me lembrou Looking, sabe? Que eu gostava também, mas que era só dia a dia. Uhum. Não tinha tração. A vida dos outros, né? Como dizer. É. Exato. A gente nem deu um contexto do filme pra quem tá ouvindo, né? Tô perdido. Sim. Que a gente tem o Ben, né? Que é esse o menino da família Walter, né? Que quando a gente conhece ele, ele tá ali pra fazer um anúncio pros pais dele. E aí a gente vê só ele, né, andando perdido pela rua e ligando pra irmã dele, falando que os pais expulsaram ele de casa. E aí, obviamente, imediatamente, né, se você não assistiu o trailer, você acha que é só pelo fato dele ser gay, né? Você acha que é só o fato dele ser gay. Até irmã também acha. Exato. Só que aí depois a gente descobre que, na verdade, foi porque ele falou com os pais que ele, na verdade, se entende como uma pessoa não binária. E os pais são muito religiosos, né? A mãe, inclusive, psicóloga de Pirulito Liars, não é? A mãe? Ela é de Pirulito? Eu sei que conheço ela, mas eu não lembrava da onde que era. Né? Acho que é psicóloga de Pirulito Liars, fica essa sensação. Mesmo. Né? E ele é expulso de casa e ele vai morar com essa irmã, que ele não tem contato com ela há 10 anos, porque ela também saiu de casa, fugida de casa, e nunca pôde voltar. E a partir daí a gente vai conhecendo e entendendo um pouco dele, né? Do entender dele como essa pessoa não binária num outro ambiente, né? Num ambiente todo novo, numa escola nova, com amigos novos, com um menininho que se interessa por ele, né? Então a gente vai entendendo isso e entendendo basicamente esse conflito interno, porque, né, o personagem se sente muitas vezes... culpado por ainda amar os pais, ainda gostar dos pais, né? E apesar de tudo que os pais fizeram com o personagem. Então, deveria ser uma trilha, assim, de conhecimento, mas eu acho que, sei lá, fica tudo muito, né? Mal explicado, solto. Eu gosto, né? Porque eu acho que o nosso menino, ele é bem... Menino solto. É, menino solto. Bem, eu gosto, tem carisma, dá pra você torcer, assim, pelas coisas que acontecem. Mas é o que vocês falaram, é uma coisa meio sem sal, que não tem muito conflito. Ele fala tanto da escola, que ele tem medo da escola nova, e não tem nenhum conflito na escola. Não tem conflito nenhum na escola. Antes de ele entrar na escola, né, ela já fala, olha, eu acho que não vai ser problema nenhum pra você na escola. E o cunhado dele, que é professor da escola, ele falou, eu acho que não vai ter, não. E realmente não tem, né, tipo... Então, e aí ele fala da escola, que ele não quer sair com a roupa na rua, não tem nenhum problema na rua, não tem... o único problema do filme é com os pais. Não, até porque é muito estranho pra gente que tá só assistindo o filme, a gente viu essa cena inicial dele falando que quer falar alguma coisa com os pais, e aí corta, e aí logo que ele muda pra casa da irmã, ele tá vestido com um baby doll, com a cara maquiada, e você tá meio sem entender o que tá acontecendo, porque ainda não foi colocado pra gente essa questão dele ser uma pessoa não binária. Uhum. Entendeu? E não tinha nem por que ele esconder que ele falou para os pais que era não binário, porque não faz diferença? Ele ter mostrar que ele falou isso pros pais ou não ter falado? Exato, porque pros pais, pra mim, a reação, se ele fosse só gay, se fosse sendo não binário, a reação dos pais seria exatamente a mesma. Mas os pais falam quando ele vai lá, ah, meu filho, você não pode ser só um viadão mesmo, tal, a gente... Somos muito religiosos, mas se você fosse só um viadão, já tava bom. Mas ainda assim quer mandar ele pra terapia de conversão, né? Sim, mas a terapia de conversão é pra resolver a questão de ser não binário, né? De ser viadão, eles aceitam. Eu acho. Acho que quando eu comecei a ver o filme, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu acho que esse tipo de filme é necessário, sabe? Sim. Me lembrou muito, né, há 20 anos, 15 anos mais ou menos, que a gente tinha muitos filmes de adolescentes gays em conflito e tendo que sair do armário e sofrendo na escola. E esse tipo de material é uma coisa que, para quem tá passando por esse problema, para quem passou, automaticamente você fala, caramba, é isso. E, tipo, esses filmes davam escapes também, né, de conflito. Agora, quando eu terminei o filme, eu fiquei com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Sim, é isso. Eu acho que o filme, ele é muito bom, porque eu acho que também a gente tá saturado de filmes em onde as pessoas da sigla só sofrem miseravelmente. Sim. Entendeu? Não é que então, a gente queria que ele comesse pão. Não, acho que isso aqui é um respiro de, tipo, tá bom, os conflitos do filme são os conflitos internos, graças a Deus ele tem uma irmã que apoia ele, o cunhado dele, que quer ser irmão. Fala de Demi Lovato, né? Exato, entendeu? Ele é abraçado por essa parte da família que quer entender ele, que quer fazer parte, que quer estar junto. Então, isso é muito legal, mas é um filme que fica com essa sensação de, tipo, tá faltando alguma coisa. Sabe o que eu acho que ele levaria o filme? Se ele, por exemplo, utilizasse a aula de artes com a incrível Lena Dunham, que eu não reconhecia, para poder expressar melhor esses conflitos internos de uma forma que a gente conseguisse um pouco se identificar ou pelo menos tentar entender e isso virar alguma coisa, entendeu? Mas até os conflitos internos que o filme quis trazer foram confusos, então eu fiquei meio assim, caramba, espero que os não binários estejam se identificando aí. Mas eu acho que tem essa identificação porque não existe filme de não binário. Eu não lembro nenhum. Sim. Pra mim, esse foi o primeiro. Que nem a gente viu um monte de filme de viado sapatão close erradíssimo, mas na época pra gente era o que tinha, então foi maravilhoso, né? Exato. Não dizendo que isso é close errado, gente, mas assim. Mas é uma maneira diferente de mostrar uma saída de armário, que eu acho que os três que a gente tem de viado hoje na pauta, falando tanto desse como do rock e tudo, na verdade são três histórias com coming outs diferentes e que não vão na mesma pegada que a gente sempre via, do gay sofrendo, não sei o quê, aí apanha, aí vai pra casa, a mãe abraça, beija, ah, vou entender, meu filho, você é viado, mas eu ainda te amo, mas poderia não ser, entendeu? Mas eu acho que tem umas coisas diferentes que estão fazendo com o mesmo assunto que eu acho que é necessário ter. Mas, por exemplo, eu fiquei feliz do filme não virar uma grande palestra em algum momento de, né, vamos explicar termos, sim, aqui. O que é, exato. Mas, ao mesmo tempo, teve uma hora que me parece... Porque, tipo assim, quando ele fala, eu tenho que tomar coragem a primeira vez, falar pro boyzinho, e fala assim, ah, que na verdade eu falei que eu não era hétero, mas eu também não sou cis. Aí o boyzinho já fala assim, ah, então they them, né, os pronomes aí, they them. E aí, a partir daí, segue... Como se todo mundo entendesse muito sobre não-binarismo, como se, tipo, eu entendo o Jughead tá tentando, né, incluir ele e tal, entenda, mas assim, me faltou um personagem também que de repente desse uma questionada mínima, assim, não precisava ter uma aula, eles viram o Queerai, aí virou o Jonathan lá. Falta um personagem que seja a gente querendo questionar algumas coisas pra tipo assim, querendo entender um pouquinho. Não exato, que realmente. Porque até as meninas também, as amigas também, são super. E todo mundo super pra frentex, né? Se tiver um ouvinte não binário aí que puder colocar a sua perspectiva em relação a esse filme, quando chegar no Brasil, a gente nos comentários, seria interessante, assim. Eu queria entender se. Você passou uma mensagem mais, sei lá, profunda do que pra gente que, enfim. E quem fez esse filme foi a Tommy Dorfman, né? Isso. Ah, foi? Foi. Sim. É a diretora. Sim. diretora. E roteirista. Acho que é o primeiro filme dela, né? Deixa eu ver aqui. Parece que sim, amigo. Só tem dois, já tem duas coisas de direção. É, o próximo ainda tá sendo gravado ainda. Primeiro trabalho. É isso, né? O começo das coisas, e quem sabe ela vai. Acho que tirando essa parte do da gente se deparar com ele em conflito, antes da gente saber que conflito era esse, foi a parte talvez mais confusa da montagem barra direção. Mas tirando isso, acho que não comprometeu em nada. Mas eu acho um filme bacana, assim, acho um filme bem honesto no que se propõe a entregar, né? Então, não é um filme ruim, só aquele que podia ser um pouco mais, né? Até porque, realmente, eu acho que a construção disso é um pouco estranha, né? Porque a gente vê, tipo, como eu falei, a gente vê ele já de lingerie, se alisando e tal, não sei o quê, antes da gente saber que da binaridade dele. Porque a gente até vê ele cortando, né, umas fotos, revistas, ele como se fosse mulher, mas também sem explicar nada pra gente também, fica meio... Porque, na verdade, não foi uma história de aceitação dele se entender. Já se entendia, né? Foi para as pessoas ao redor dele entender. Exatamente. É que todo mundo tava super disposto, né? Sim, tava todo mundo disposto. Não sei se de repente tivesse rolado... Eu acho que é algo que pode ser que aconteça, tá, gente? Vocês me corrijam também, se ouvintes. De repente poderia ter rolado em algum momento ele pensando, ah, mas será que eu sou uma mulher trans? Não, mas eu também não me sinto mulher, e não, e aí ter. Mas não, me parecia que ele já estava muito certo de tudo desde sempre, mas ao mesmo tempo era isso, ah, mas também não vou seguir ser feliz aqui com as pessoas que estão me apoiando não, porque ainda tô triste. Foi um, pra mim foi estranho ver uma pessoa que aparentemente se aceita, se entende tão bem, e ao mesmo tempo tão jovem, e que ao mesmo tempo não tá se permitindo viver aquilo que ela já entendeu, que ela aceitou, sabe? Tipo, não consegui fazer essa conexão dessas duas partes. É, porque parece que ele tá no lugar e ele volta pra trás, né? De tudo que ele tinha construído, né? Da aceitação dele, aí do nada ele fala, meu Deus, eu não sei o que faço, não quero mais você. E aí depois também quero, sem nada muito diferente, né? Tipo, não aconteceu nada que justificasse a mudança de atitude, e já voltaram, já retaram, foi tudo bem. Exatamente. Então, mas façam mais filmes, né? Não, façam mais. E eu amo, né? Porque no Minha Vida com a Família Walter, o menino que faz o protagonista, ele é Nathan, né? E aqui nesse filme ele namora um Nathan. Né? Olha aí. Eu amo. Olha aí a poesia. Quem que é o da Família Walter? Ele é o viado que trai. É o Valtinho viado. Valtinho viado. Valtinho, viado. O Zanon não assiste a Família Walter. Então, amiga, não tem como te explicar. Não, mas de quem do filme é ele? O Ben. O protagonista. Ah, é? É. Protagonista. Aliás, uma graça esse. Quem do filme é Valena Dan. Amanda descobriu que é tá no filme. Eu também. Amanda e Leonardo, né? Eu vi o Sá senhora falar, ah, Lena Dunham tá aí. Fui ver. Eu fiquei, Lena Dunham? Cadê? Foi. E eu não odiei Lena Dunham nesse filme. Eu acho a personagem dela bem. A personagem é bem legal. A personagem é bem cheia de boa. Bem quarta-feira também, nessa personagem. Não, ela claramente não tem nenhuma qualificação para ser professora, né? Não tem nada para fazer da vida dela também, né? Exato, uma classe que ninguém assiste aula, eu e sai fora. E que escola é essa que não corta esse programa, né? Exatamente. Eu e a falta que faz uma Su Sylvester, né? Olha aí. A falta que faz uma Su Sylvester acabar com os programas de arte. Ai, ai. Mas vamos seguir então, e agora a gente vai sair do, né, autoconhecimento para putaria. Putaria, putaria, como diria o Borghetti. Ai, que delícia. Porque vamos falar aí da série mais aguardada dos últimos tempos pelos gays do Brasil e do mundo. Né? Uma série que fez muito sucesso antes de estrear, inclusive. E que, por enquanto, não tem data de estreia realmente no Brasil, né? Porque é uma série do Crave, lá no Canadá. E aí, a HBO comprou para os Estados Unidos e para a Austrália, mas não comprou para outros lugares, que é Heated Rivalry, né? Aí, a rivalidade também quente. Conhecido como Rixas Fogosas, né? Rixas Fogosas também, né? Rixas Fogosas, né? que é baseada aí numa série de livros, né? Que aparentemente aí é muito famosa, né? E que é também uma putaria. E que vai chegar no Brasil ano que vem, né? Uhum. Livro, né? Chega no Brasil ano que vem. É escrito por homem? Menina, eu acho que é feito por mulher. Geralmente é mulher hétero, né? Que faz esse livro de viado. Meu Deus. Rachel Reed, mulher. Olha aí. Rachel Reed. Todo dia uma mulher sexualizando um viado. Feito, chique. Né? E eu tô vendo aqui que tem, né? Que tem quatro. Tem quatro, não, tem cinco livros, né? Porra, deve ser só esse, deve ser, porque esse livro deve ter escrito num saco de pão. Sim, aí, amigo, tem vários livros, ó. Tem The Long Game, Game Changer, Tough Guy, The Shots You Take, Role Model, Common Goal e Time to Shine. Mas é com os mesmos personagens? É. Aparentemente sim. Eu fico pensando, se o primeiro episódio da série já passa 5 anos, o que que não acontece? 5 anos. Ah, vai ser sexo gay na terceira idade, não. Uhum. Já pensou se eu tivesse amigos escritores gays pra escrever putaria, né, boa? Olha, ia ser muito bom. Mas eu não sei se é putaria hétero. Ai, caralho. Se é putaria bi. Opa. Aí. Mas os bi estão transando no homem com mulher. Ué, mas não deixa de ser bi? Ele tá invisibilizando as pessoas bi. Eu amo que as matérias no Brasil fizeram várias matérias. Quando a estreia a série no Brasil? A matéria é assim: não tem data de estreia no Brasil, mas pode ser que seja em 2026. Ah, tá. Ah, isso aí você chuta, né? Aí todo mundo faz isso. Mas é engraçado, na minha casa já estreou, né? Não, mas pode ser que eu tenha encontrado no X um canal do Telegram onde tem os episódios legendados. Olha aí. Sim, tem o canal. Sim, tem. Olha aí. Ah, lógico, uma série de putaria dessa. Tudo, assim, tudo que é coisas relacionadas a gays e sapatões, sempre tem alguém que vai fazer. Uhum. Gente, porque assim, essa série também tem 5 diálogos, né? Então é fácil de agendar. Olha, se você fala russo, já te adianta um pouco, né? Porque metade da série é em russo. Mas, assim, pouco importa o que eles estão. Gente, pouco importa a história desta série. Pouco importa. Eu tô Mas dizendo. Conta pra gente qual é a história dessa série, Amanda. Ah, amigo, olha só. A história da série é o seguinte: a gente tem 2 jogadores de hóquei que são, parece que, os melhores do. Tipo assim, tipo o Cristiano Ronaldo e o Messi. Neymar. É isso, o Neymar do negócio lá do hóquei. E assim, eles são rivais, mas de países diferentes. Uma é da Rússia, outra é do Canadá. E eles se encontram, se esbarram eventualmente nos campeonatos e transam loucamente. Essa é a história do filme, gente. Nada mais importa. Aí você fica só esperando. Você, tal qual o protagonista viadinho que tá no armário. Kurt Hummel. E esse menino... Nossa, ele, passiva patética. Exato. Ele só fica esperando uma oportunidade. A bicha russa humilha ele, bate nele, xinga ele, manda ele embora. Manda ele embora. Mas ele o russo esperou 4 anos para deflorar o cozinho dele. 4 anos. Olha isso, gente. E aí ele fica chateado. Aí manda mensagem para ele, ele não responde. O canadense, né? Aí o russo não responde. Aí ele fica putinho. Aí fala, próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou acabar com a vida dele. Aí encontra com ele, ai, deixa eu te mamar, pelo amor de Deus. É isso, gente. Eu não aguento. E a gente assim, mama. Eu fiquei mesmê. No começo foi assim, eu falei, essa série vai demorar um pouquinho pra chegar no ponto. Né? Aí tem umas 2 briguinhas, 2 diálogos deles, de repente vão lá sensualizar com a garrafa d'água, né? Um tá com a garrafa... Uma cena já que demonstra todo o talento que pode vir adiante. Pois é, e aí... Amiga, na bicicleta eu já tava nervosa. Quando apareceu o letreiro, eu já tava de pau duro. Na bicicleta, eu já estava nervosa. O meu pegou ali na cena da garrafa d'água, que ele começava a encostar a mão no outro. Eu falei, puta que pariu. Olha. Mas me pegou mesmo a cena do chuveiro, que o russo chega lá, né, com aquilo tudo que ele tem. Uhum. E aí começa a dar uma lavada, assim, de repente, quando você vê, tá lá, né? Uma lavada despretensiosa. Tá esfregando, né? O sabonete ali, gente. Exato. E aí o Kurt tá, ai, aqui não. Aí você fica, ai, que saco. Já faz aí, garoto. É, viado, banheirão. Já tá ali, né? Eu, hein? aí, né? A partir daí é tipo assim, se o seu quarto de hotel você abre, pode ser que eu abra, então pode ser que eu vá. E aí é boquete toda hora. É. E aí, ai, tá bom demais, peraí, não sei o que, vou te ensinar como chupar, nananã, um engole o negócio do outro. Eu falei, gente, o canadense é mamador demais. Eu acho qualquer oportunidade que ele tem. Ah, mas eu tenho aquele homem pra mamar também. É, não fazer de rogado, não. Meu Deus. Olha. Menção honrosa. Menção honrosa. Usa o casal de amigos do Russo, né? Que tem lá uma bicha. Acho que é bissexual, né? É a bicha que ele pegou, amigo. É a que ele pegou. É a bicha que ele pegou. Ah, é a bicha que ele pegou. Quando ele era jovem. Que ele falou, já peguei homem sim, curiosidade. Mas ele não deu muita confiança pra bicha, não. Mas a bicha é que ele tá apaixonado, né? É. Já comeu com o dele, já fez o que tinha. Viado, o Dylan Walsh tá nessa série. Como o pai do Kurt Hummel. E o Dylan Walsh aparece 3 segundos. Dylan Walsh, pros, né, que não conhecem, é o nosso querido Doutor de Nip Tuck original, né? Um grande ator aí. Opa! Exato. Já e pros mais jovens, é o pai da Lois em Superman Lois. Olha aí. Mas, gente, tem um negócio que Kurt Hummel é uma passiva nojenta, porque ele cospe, já o Russo engole, né? Mas é porque ele é inexperiente. Ele, quando ele tá lá chupando o Russo próprio já tira a boquinha dele e já finaliza na mão, né? Aí ele fala, então é assim. E aí quando o Russo vai mostrar pra ele como é que faz, já é. E aí ele fica. Ele fica nervoso. Ele, não, peraí. Não precisava. Menino, que tamanho da bunda daquele Russo, né? Nossa, amigo, ele é todo grande, amiga. Deus do céu, quando aquela cena dele, a cena subindo assim, aquela bunda, gente, pelo amor de Deus. Eu tô aguardando, afinal, são 5 livros aí pra adaptar, né? O momento em que Kurt vai fazer a reversal Russo e vai comer a bunda do Russo. Porque eu acho que o Russo ele só não liberou porque Kurt não quis. Vai chegar a hora dele, com certeza. Gente, igual o André. Ele não sabe ainda também. Ele tá André é em elite, né? André não liberava até onde. Ah, é verdade, André. Mas, menina, o problema é se o homem tá no armário até agora. Se ele não sabe o que ele quer, ele vai comer, né? Ele já foi já logo dar o cozinho dele. É, ele amiga, tá no armário ele tá... só porque ele é Russo, né? Ele tá sem personalidade, o Russo, que você vê que ele acaba sendo humilhado direto por aquele irmão bunda suja e o pai idiota. Eu saio fora. Mas sabe uma coisa que eu fico confuso, né? Porque tem essa cronologia da série que passam 5 anos em um dia. E aí, tipo assim, os dois só se encontram em segredo, até onde a gente viu. Sim. E aí, de vez em quando, tem uns beijinhos ali no escuro e tal. E aí no segundo episódio já tá todo mundo assim, seu boy, o Russo, não sei o que, e aí... Não, é porque eles estão sempre, né, rivais, são rivais. Sim. Mas ficam assim, tipo, o treinador falando pra ele, eu falo assim, mas não é o time todo que é rival? Por que que os dois? Não, é porque eles são os mais, né, eles são top modelos. O melhor jogador. Sim. É, que o Kurt ganhou no primeiro ano lá como Hulk. E aí, no segundo ano, o Russo ganha como melhor jogador da temporada. Ele ganha o time lá do torneio lá dos rock e tudo, né? Porque ele fica um ano lá sem falar com o menino, né? Com o Kurt. Nossa, eu sou de rock, eu quero só passar. Ah, eu também tô nem aí. Inclusive, quando eu assisto, eu deixo no 1.5, aí chega na cena normal, eu boto no... Amiga, aquela cena lá do banheiro dos russos conversando, nossa, eu queria morrer naquela cena. Sim. Ai, eu tava entretido. Amiga, jamais. Eu tô vendo essa série justamente só pela pegação. Eu também. Uhum. E pela história. E estamos mas, bem eu acho que ela entrega, mas eu acho que ela entrega tanta pegação que pra mim ter ali 2 minutinhos de história, pra mim tá bom. Ah, sim, se continuar nesse ratio, eu tô feliz. Ah, amigo, porque senão vira uma pornô, né? Se ficar só os 2 segundos e 4, a gente fica uma hora. Amiga, é tudo gráfico, né? E tem som, né? Porque geralmente o povo quer fazer umas cenas artísticas, é pra uma música, aí fica um gemidinho. Esse não, você tá vendo os homens, né? No esse negócio, filme é o que burrando. O Pão de Cinza queria ser. Sim, exato, exatamente. E eu vou falar pra vocês, as cenas, as boas, óbvio que as cenas de sexo são muito boas, mas as cenas dele se negociando, sabe? Aquela cena só do provoca em society, né? Aquela cena do banheiro que ele fala, ajoelha que me mama. Eu achei uma pena não rolar a mamada aqui, né? Eu também achei, mas ele provou. Mas eu, sempre que eles estão em público, eu sempre fico com medo de que alguém vai pegar eles. Ah, pode pegar. Ele em público, o russo passa na mão nas costas, depois na bunda do viado lá na premiação. É sim. Puta. Garoto. Não, mas a cena dele deitado na cama, ele fala assim, ele senta na frente e fala assim, se toca que eu quero ver. Uhum. Jesus amado! Olha... Que sabor, né, meus amigos? Nossa, esse gente. Menino tá entendendo. Eu pergunto para a Rússia amanhã. Ele não é russo, né? Conta esse plot aí. Pois é. Ele não é russo, ele só faz o sotaque. Mesmo, e faz muito bem sotaque, inclusive. Ah, ele tem cara de russo, né? Ele tem cara de russo. E ele fala russo lá na série, lá no episódio. Lá, uh-huh. No segundo episódio. Quer dizer, não sei, né? E vocês viram que eles fizeram uma tatuagem de bestes, né? Eu vi que Kurt deu uma entrevista falando bem assim, quando eu conheci ele, achei que ele ia me jogar na parede e me comer ali mesmo. Meu Deus. É, não, e a produção falou que eles tiveram uma química sexual de cara. A gente viu. A gente percebeu. Apesar de Kurt ser muito sem personalidade, né? Ah, mas sim. Não precisa, não. Mas assim, sem todo alma, casal, né? Sempre tem uma sem personalidade, né? Isso é Kurt, né? Eu... Mas é, se você for ver dessas coisas da pornô que tem. A coisa, personalidade do outro é bonito. Não, né? Se você ver dessas séries, dessas coisas que tem, tipo, pegação, igual 50 Tons de Cinza. A menina protagonista sem personalidade. Aí tem o homem que é o que domina lá. Você pegar, tipo, Bridgerton, tem o Duke lá da primeira temporada que tinha personalidade e a menina era uma nada. Uma barata. A menina cavalgou nele contra a vontade, né? Só na segunda que teve Anthony e coisa, e Kate, né? Os dois foram maravilhosos. Impecáveis, perfeito. Sempre. Mas eu acho que o... Como que é o nome do querido mesmo? O Kurt, um canadense. Eu acho que ele que é o Ilya, né? O nosso querido russo. É porque eu só conheço outro... pelos sobrenomes, né? Rosanov e Rolander. Acho que é Shane. Tudo com Rod rola, né? É Shane. Eu acho que Shane, como ele tem esse plot do tipo, ah, tá aprendendo as coisas, não sei o que, meio bobinho, ele vai ter um momento de virada ali mais tarde que ele vai, né? Acordar pra vida. Eu tô vendo a hora que ele vai ter que namorar alguém de mentira. Ah, vai ter que. Ah, mas pais. Eles vão se pegar no sigilo. Tô vendo a hora que ele vai ter que namorar alguém de mentira por causa dos pais. Mas aí, se passar mais 5 anos logo, já estão. Daqui a pouco. Precisa engravidar logo pra ter filhos, né? Senão... Olha, ele não tendo que fazer sexo hétero pra gente ver, tá bom. Não quero. Então. Ah, tá namorando alguém de mentira, só pra galera ver, tá bom. Mas, porque o Ilya transou com a mulher, né? Ele que transou mulher. Com a mulher quando ele chega lá na casa dele, aí tá aquela menina lá que ele encontra com a festa, na festa de novo. Ah, não prestei atenção nessas cenas também. Ele tem cola, ele tá com ela em cima da mesa e meteu dentro. E meteu a cara. E, irmão, ele isso? Com ele, apareceu, ele traça, ele não tá nem aí. Ele não tá fazendo uma acepção, assim, não tá fazendo escolhas. Ai. Basta estar disponível. Eu estou disponível. Tem buraco dentro. É isso, dentro. Ai, ai. Né? Inclusive, compartilhei uma foto dos queridos lá no nosso grupo, né? Ah, bonitinho. Foto fofa. Foto deles. Lambem, né? Pra mim, o grande problema dessa série é que ela só tem 6 episódios. Pra mim, isso é um grandíssimo problema. Pra mim, era só um grande problema que ela acaba. Porque podia ter mais, assim, sempre, o tempo inteiro. Meu Deus. Não queria que fossem só 6 episódios. Menina, eu achei que não ia ter essa pegação assim. E aí, geralmente, eu assisto na TV no quarto, e aí as pessoas da minha casa estão por aí. Aí você foi ver na sala. Menina, não, assisti no meu quarto, porque não tinha, tava todo mundo trabalhando. Falei, vou assistir, vou aproveitar, né? Ainda bem, amigo? Né? Deus. Imagina as anão botando na televisão de 65 polegadas na sala, os viados se mamando. Não, e quando venderam essa série, venderam tanta putaria que eu falei, não vai ter porra nenhuma. Eu também achei. Porra, não sei o quê. Mas aí, quando que eu veio, eu falei pra vocês, eu falei, olha, passei aqui o olho rapidinho e metade do episódio é essa putaria. Mas eu achei que ia ter uma coisa looking, sabe? Aquela com uma coisa quase educativa. Higienizada, né? É, jamais. Uma coisa hard stopper, né? Não, aí também não, né? Que aí não é nada. É isso, agora as gays que falavam de hard stopper podem ter a série pra assistir, sem reclamar. É isso. Ah, mas deixa eu sacar. Gente, eu acho assim, não reclame da história, porque não é pra isso que existe essa série. Exatamente. Existem quer ver a história? História. quer entender isso pra ler os livros. É isso. Eu fico curioso pra ler o livro, né? Que deve ser. Que os livros é só pegar essa foto também, amiga. Ah, então, gente, quer a história, vai. Pega o livro da história do Brasil, faz alguma coisa, pega essa e deixa lá. Claro que o livro é a descrição gráfica, assim, é o gosto da porra do outro. Que delícia! Estava faltando isso. Estava faltando isso. Uma série de putaria gay do início ao fim. Obrigada pelos mimos, dona canadense aí. Dona emissora canadense. E eu acho que ter só 6 episódios, sabe? Eu acho que assim, talvez não tivesse mais assunto mesmo. E aí já pode adaptar o próximo livro na sequência. Opa, eu sou a favor. Porque o ritmo que essa série já vai ser. Certeza. O povo tá tudo. Os gays tá tudo em polvorosa. Olha. É, não. Porque você vê, Fellow Travelers fez um certo sucesso, tinha putaria também, mas tinha depressão o tempo inteiro, né? Aí, agora a gente tem só putaria. É que pra Sapatão teve o Hunting Wives, né? No primeiro semestre. Pô, e mas agora aí, coitado do Sapatão, que Hunting Wife foi o que elas tiveram, né? Que isso, amiga? Teve um gigante. Eu vou te falar. Entregou um pouquinho, vai. Aliás, dia 15 no Netflix Brasil, hein? Pô, mas Hunting Wives em uma temporada não entregou o que essa série entregou em 2 episódios? Não, é uma série, né, de família. Aí, né? Aí eu vou puxar lá atrás, né? The All World entregou muito mais. Muito mais. Ah, sim. A primeira versão. A segunda versão foi uma putaria com a nossa cara só. Eu amo. E esse menino russo, o ator da vida real, tem nada a ver com o russo. Ele é todo fofo, todo. Cabelo encacheado. Fez um vídeo criancinha, né? Falando que não era sumido ainda. Querido. E os dois são bicha mesmo, né? Só o russo. Ah, o Kurt não é? Diz que não. Diz que é, tá. Ah, tá. Não, gente, passiva daquele jeito, com experiência. Jamais. Quando o Luciano Guarado me mandou o vídeo do menino, ele falou que o canadense não é hétero. Eu falei, ah, esse saco de bosta não serve nem pra ser viado de verdade. Então, eu tô brincando, gente. É só hétero igual humor gay. Humor e piada. Humor gay, né? Ai, eu amo, gente. Mas é isso, estaremos acompanhando. Né? Assim que assistirmos os próximos episódios, vamos trazer também a review aí aprofundada, né? Final explicado. Bem explicado. Final explicado aí em breve. Mas pra gente encerrar esse podcast dessa semana, vamos falar aí da parte 1, né, da quinta temporada de Stranger Things, que chegou aí e entregou entretenimento, qualidade. Plotes, reviraviavoltas, né? E viadas no poder. Exato. Passivas no poder. Uma amizade entre um viado e um sapatão que talvez salve o mundo. Que foi tudo, né? Para mim. Que foi tudo. Gente, eu amei demais, né? Vocês acabaram vendo antes de mim, né? A temporada, né? Aliás, impressionante. Admirei aí. Saiu na quarta-feira e vocês já tinham visto tudo. Na sexta-feira vocês já tinham visto tudo. Eu vi tudo na quinta. Fui dormir 2 horas da manhã. Impressionei as senhoras. Eu vi tudo na sexta, né? Eu vi tudo na quarta. Que? Mentira. Acho que eu vi na quinta também. Mas e aí, gente? Stranger Things. Vamos falar aí. Vamos falar como foi essa primeira parte. Stranger Things é uma série que começa com um sequestro de Will Baker. Aquele louco, né? É que é a primeira cena da temporada. A gente começa com isso, realmente, né? Exato, que aí eles tiveram que botar outro ator, né, menino? Botaram outro Iuzinho, né? Sim. Não é não, menino, é CGI. Não, é CGI. Não, mas eles usaram outro ator e fizeram uma mixagem, assim, uma balaiagem. Porque saiu a foto do Noah com os atores que fazem ele menor. Sim, mas a coisa, o Noah gravou aquela cena lá com o fundo verde todo, ele sendo atacado lá. Sim. A cara dele. Então, mas eles usaram o menininho e aí eles colaram a cara dele. Colocaram a cara dele, né? Isso. Não ficou muito bom, não, mas tudo bem. Foi ok. Sabe o que eu achei muito legal dessa cena? Que o Will luta muito, né? Pra fugir, pra tal. E tipo assim, a gente não sabia dessa parte da história, a gente só achou que o Will tinha se entregue ali, né? É que a gente acha que o tempo inteiro dessas 4, 5 temporadas, a gente acha que o Will é passivo, eu também acho que ele é passivo. Sempre um coitado. É, ele sempre tá muito passivo a situação. Só que ele lutou muito pra ele sobreviver ali, né? Pois é. A gente descobriu que a gente não sabia nem que ele tinha contato com o Vecna, né? do Vecna que estava por trás ali. Pelo... A gente acha só que ele foi sequestrado pelo Demogorgon, mas na verdade ele foi sequestrado a mando do Vecna, né? Sim, penetrado pelos tentáculos. Menino, você falou daquele negócio de conotação de sexual do Vecna com a criança e tal. Eu não tinha sentido, mas na hora que ele começa a falar pro Will, na hora que ele fala das crianças, fiquei então... um pouco incomodado. Achei. Amigo, ele chega já falando assim, vamos fazer coisas lindas juntos, não sei o que, e já enfia o negócio na boca do menino. Eu achei. Um pouco, né? É, vamos, bora jantar, Vecna. Não, e até até na missão atual do Vecna também é muito esquisito, né? Que ele tá assim com as crianças, né? Pois é. Também acho complicated, né? Agora sim, uma coisa que eu acho muito positivo de como eles iniciaram essa temporada, que eu lembro quando a outra terminou, a gente falou assim, pô, mas aí rasgou a cidade no meio, aí termina com o céu vermelho, não sei o quê, e aí vai voltar pro status quo, vai não sei o quê, acho que a gente ficou todo mundo nessa... Tipo, e eu acho que eles conseguiram achar a melhor maneira de mostrar que sim, eles estavam numa realidade muito diferente agora, né? Então, com os militares dominando ali, eles tendo que se organizar escondidos. Então, de que tinha essa urgência, mas eles conseguiram também manter uma leveza ali, um negócio, um começo mais calmo. Então, eu achei que foi muito acertado, porque isso, o primeiro episódio, ele tem essa cara de primeiro episódio, mas você tá vendo o tempo todo que pros personagens é vida ou morte o tempo inteiro. Uhum. Eu achei bem legal como eles conseguiram dosar. É, porque eles falam que Eleven sumiu, eu falei, mas ela não sumiu, ela tava com eles, né? Aí você percebe que eles estão escondendo Eleven, né? Porque exato. O Wizard tá atrás dela. Porque eles acham que é ela que tá fazendo as coisas, na verdade. É, porque a doutora Brenner, né? A personagem nova dos Milico, que tem o mesmo cabelo do pai da Eleven. Nossa, ela é tipo a Madame Morrible da Eleven, né? Tudo é culpa da Eleven. A Linda Hamilton já tava na série? Não, ela tá agora. Ah, tá. Essa peruca dela é muito ruim. É o cabelo do pai da Eleven, hein? Pegou a peruca dele e colocou. Isso. Gente, eu já, pra tirar tudo de ruim que eu tenho que falar, eu ignoro todas as cenas, os militares entre eles, eu falo assim, ok, eu não vou nem prestar atenção, tentar entender motivação, nada. E eu aceito que o Upside Down, ele muda de acordo com o que ele quer, né? Agora não tem bicho, não tem nada, eles passeiam livres. De resto, priceless, temporada incrível, todos os personagens têm. Esse plot do exército, pra mim, ele não influencia em nada. Eu só ignoro, eu abstraio. É, porque é uma falação que você poderia resumir três parágrafos. Uhum. E ficou arrastando a temporada inteira pra dar volume, né? Que é tipo assim, é pra conveniência de, quando tiver militar pra morrer aqui com o Demogorgon, a gente vai ter um monte. Quando não precisar, a gente não põe muito. Então, eu falo, tá bom. Eu queria saber, que eu posso ter me distraído, né? Em que momento alguém avisou pros militares que o Vecna tava levando as crianças, né? Porque eles ficaram as crianças na cidade tudo, né? Eles acham que é a Eleven que tá levando as crianças. É, eles acham que é Eleven. A doutora Brenner fala assim uma hora, deve ser essa menina Jane aí, Wicked Witch, pra proteger, pra matar, não sei o que ela quer, mas vamos pegar antes pra gente então, porque a gente consegue menina Jane. Eles não sabem. Pegar as crianças de isca pra atrair ela, né? Isso. Entendi, por isso que a Madame Morrible tomando a pegar as crianças. Exatamente. Eu vou ser muito julgado do que eu vou falar, mas assim, um personagem que todo mundo ama, que eu acho que tá um pé no saco nessa temporada, é Dustin. Nossa senhora. Ah, tá sofrendo, né, o luto? Amigo, mas assim, já foi, né? Eu acho que já tá duas temporadas a mesma coisa. Pra mim, Dustin é o que menos evoluiu de todo mundo. E agora ele só tá kamikaze, ele só tá querendo lutar, bater nos caras. Então, eu acho que eles estão dando uma caprichada na chatice do Justin e do Steve, brigando e tal, se afinetando, porque eles vão fazer algum payoff muito grande. Pra em algum quando momento. Morrer a gente sentir. Exato. Não sei se vão ter coragem de matar nos dois, né? Eu gostaria que não. Porque assim, o Hopper começa muito chato a temporada, né, em relação a proteger Eleven, tudo a gente entende, mas a gente tá. Né? Mas tudo bem. Mas eu acho que eles conseguem dar um payoff legal ali dos dois juntos, né? E, tipo, se protegendo e tudo. E a mesma coisa com a Joyce e o Will. Eu acho que eles vão fazer isso em relação ao Dustin e o Steve de uma forma muito grandiosa. Não sei se bacana, aliás, o Ainona tá com uma voz de Sofia Bush, né? Uma potência, né? Amigo, eu acho, na real, que o Dustin que vai morrer nessa temporada. Você acha? Eu tenho muito, porque assim, eu acho que uma das crianças vai morrer. Eu acho que dos quatro não morre, não. Eu duvido muito, pelo que acontece, que o Will vai ser pra morrer. Mas eu não, o Will eu acho que não morre, não. É, depois do empoderamento dos gays? Ou vai, é o Eleven, né, que vai morrer. Eu acho que é o Eleven. Pode ser, mas... Quem eu acho que seria uma morte muito impactante, mas que eu não gostaria de forma alguma, porque é uma das minhas personagens favoritas, é a Nancy. Acho que ela realmente ia ela ser um... Ela é bucetudíssima. Mas ela tá desde a que, segunda, terceira temporada, que ela assumiu o papel de... Porque é isso, evolução de personagem. A Nancy é a que mais evoluiu de todo mundo ali, que ela era aquela menina chata no começo, que ninguém suportava, e ela foi melhorando conforme passando, e virou a Sarah Connor de Stranger Things, né? E eu acho que assim... Claro que sempre tem aquela coisa, vamos isolar a Eleven um pouco, né, pra não resolver as coisas que poderia. É. Mas eu acho que eles conseguiram definir os grupos de uma maneira que eu tô bastante interessado em tudo que tá acontecendo de todo mundo. Claro que pra mim o Will com a Robin, que foi a dupla que a gente não sabia que precisava, mas que tal, sempre é melhor do que qualquer outra pessoa. Mas e foi uma dupla que precisava acontecer, né, porque a Robin com a experiência... que ela já tinha de vida, e o Will não sabendo... Porque, assim, a gente tá falando isso há 40 anos atrás, praticamente. Uhum. Ele não literalmente. Sabia, né? E ele não sabia o que que era, né? O que que é ser gay. Ele não sabia nem que ele era... Porque, assim, pra mim, na minha cabeça, até então... Ele só que sabe que ele é diferente, né? Porque eu... Até o Jonathan conversou com ele na temporada passada, né? É. E pra mim, ele acha, assim, na minha cabeça, ele deve achar que ele gosta muito do Mike, ele tem o ciúme da Eleven, mas ele não sabe que é o que ele gosta de outro jeito do Mike, né? Uhum. Ele acha que é uma amizade um pouco mais forte, mas não é isso, ele vai aprendendo isso, né? E ele foi aprendendo conforme foi passando as temporadas, né? Uhum. Sim, porque... aquela cena dele chorando na van na temporada passada. Menino, porque teve muita gente chocadíssima que o Will era gay, assim, Eu falei, gente, mas desde a primeira temporada que as crianças da escola chamavam ele de fairy, que o pai dele chamava ele de bichinha, tudo, eu falei, eu já sabia que ele era viado. Agora que eles foram entender. E eu vi umas pessoas nos comentários do Instagram. Você já sabia? Não, eu já sabia, eu só vi a primeira temporada. Então. Olha aí. Então, na primeira temporada fala isso? Não, nessa temporada que ele tá literalmente vendo a sapatão beijando a Namor, perguntando, e aí, como é que você sabe quando a mulher tá interessada e não sei o quê? As pessoas ainda estão no Instagram dizendo assim, gente, mas não teve nada na série dizendo que o moleque ainda, né? Eu falei, ué, você tá assistindo a série? Eu até botei lá no nosso grupo, né, que eu achei muito fofo quando a Robin vê o Will e o Mike conversando, né, e ela só pelo olhar que o Will tá tendo pro Mike, ela... O olhar açucarado, né? Uhum. Ela sabe. Mas o Mike, ele é Maria Poder, né, meus amigos? Ah, é, esse é. Eu acho que depois que ele viu a mãozinha do Will levantada, pode ser que ele faça, no mínimo, vi. Eu não quero que seja. Eu também não queria, não. Até porque eu acho que o Will merece coisa melhor. Maria Poder, muito bom. Mas eu acho que pode rolar um momentinho. Eu acho Mas que você não. vê, eu achei o Mike... Gosto do Mike nessa temporada. Eu acho também que ele passou umas duas temporadas aí bem chato. Mas eu acho que ele assumiu o papel dele de líder daquele grupo dos Sim. cinco. Sim. Que sempre disseram que ele era e a gente não conseguia ver e agora tá, né? É, e o líder, ele assim, ele não faz muita coisa. Ele não é, tipo, muito ativo em fazer. Mas ele lidera aquele grupinho que eu acho que é a função dele desde o começo, que agora tá mais estabelecido, assim. Eu acho que o Lucas e o Dustin ficaram meio sem... Principalmente o Lucas. Ah, o Lucas tá esperando a Namor acordar, né? Então, exato. Inclusive, eu tava... Apoio. Acho que quando começou a temporada pra mim, a grande preocupação era de que forma eles vão botar a Sage Sink na temporada, né? Se ela vai ficar e só... E eu achei excelente a forma que eles escolheram. Eu tava jurando que o fim do quarto episódio ia ser ela acordando, que eu ia... Ah, que saco. Mas ela até apareceu no final do terceiro, com a Holly, que pra mim também é uma grande personagem. Eu amei essa. Ah, eu amei a diva. Muito querida. Menina, na hora que tava vindo o Sage Sink lá, só as pernas dela, porque antes de assistir, eu vi todo mundo falar, revelação de Will, não sei o quê, né? Mas eu não vi o que que era. Aí eu achei que era a Will, aí eu comecei a teorizar. Falei, gente, o Will, na verdade, não acordou quando ele era criança lá, que isso aí deve ser alguém disfarçado de Will. Tá mamando até hoje. Comecei a pensar, ainda com alguém disfarçado de Will. Pegaram o Will do Rock e colocaram ele. Pior que teve isso no, na série do It, né? Agora no episódio passado. Ah, né? É? Foi, Deus. O Pennywise se disfarçou daquele menino do primeiro episódio pra atrair as crianças. Pode. Aí ele ficou, sei lá, uns dois dias fingindo que era o menino até levar o menino lá pro buraco lá pra ele comer. Pode. Mas a questão da Max, só pra explicar pra Mindy um pouquinho, tá, Mindy? Você vai esquecer quando você for assistir a série daqui a uns anos. Opa. A Max, temporada passada, ela tava começando a ser perseguida pelo Vecna, né? Esse grande vilão penetrador. Uhum. E a única coisa que mantinha ela, porque o Vecna era tipo meio Fred Krueger, né? Ele começava a invadir sua realidade e tal. A única coisa que salvava ela era ouvir a música de Kate Bush. Uhum. If I only could make a deal with God. E aí, mesmo ouvindo a música, a bichinha se fudeu, quebrou os ossos tudo, ficou cega, morreu, aconteceu tudo que você imaginar com ela. Ela se salvou da primeira vez, aí eles colocaram ela de novo, né, pra chamar de isca, e ela se fudeu. Né? Isso. Porém, ela ficou em coma. Nem foi fumar com os índiozinhos. Exato. E a Eleven tentou interceder por ela, e ela acabou ficando em coma, ninguém sabendo se ela ia acordar ou não. Uhum. E aí, quando começa essa temporada, a gente conhece mais aquele da Holly... como é o sobrenome de Mike, né? Wheeler, né? Wheeler. Holly Wheeler. Que é a garotinha, que sempre teve na série e tal, mas ela começa a ter uns medos, uns negócios. O Mike dá um bonequinho pra ela e fala assim... Essa aqui fofo, eu achei ele muito fofo. Ah, ele foi. Essa aqui é a bonequinha Holly... Era Holly... Ele deu lá, mas é uma clériga. Isso, a clériga. Ela vai te proteger e tal. Holly, logo do início, todos os cliffhanger é com Holly. Ela é atacada pelo Demogorgon. O Demogorgon quase mata os pais dela. Mas eu amo que eles são gráficos, né? Porque na primeira temporada ele fala que o Will era o feiticeiro, né? E aí agora ele fala, Holly, você é a clériga. Ela tem o poder de abrir portais. Poxa, quem será? Onde será que ela vai? Que ela vai precisar usar esse poder depois, né, menino? E aí ela tem um amigo imaginário que tá aparecendo ali e tal, que é o Mr. Watsit. Ela é levada por esse Demogorgon, você não sabe bem o que vai acontecer, e ela acaba acordando morta, que não. Acordando no mundo de sonho que o Vecna criou. Então ele aparece ali com a aparência humana dele, né, o ator fazendo e tal. Uhum. E aí ele prende ela numa casa, enquanto ele tá resolvendo essas coisas, fala, vou levar seus amigos, não sei o que, você vê que o Vecna tá colecionando criança pra expandir o poder dele. E ele fala pra ela assim, não vá para a floresta, né, aconteça o que acontecer. E aparece um bilhetinho dizendo assim, menina, sou o Henry aqui, né, o Vecna tá precisando de ajuda, vem cá. Quando a menina vai pra floresta, quem tá lá? Max. Uhum. E aí ela revela que depois que ela teve o coma e tal, ela acordou nessa, tipo, antessala dos pensamentos do Vecna, porque assim, o Vecna sempre teve muito a ver com memória, com sonho, com não sei o quê. E aí ele meio que criou esse mundo das memórias dele, que se confunde com as memórias das vítimas, e a Max acabou indo parar lá. Uhum. E aí ela se escondeu no único lugar que ele tinha medo, que é uma caverna onde ele passou por coisas horríveis na adolescência. Uhum. Então ela conseguiu se refugiar lá e ela tá tipo, tentando uma forma de escapar. Porque ela, em algum momento ela quase escapou, ela tava né, no mundo real, o Lucas estava ali botando a musiquinha pra ela ouvir, ela começou a ouvir, ela foi chegando lá, e aí o Vecna impediu ela, então ela teve que fugir. E aí, meus amigos, eu vou trazer a barra pra vocês. Que essa caverna é o link da peça de Stranger Things que eu vi no começo do ano. Ah, você foi assistir, né? Eu vi. Eu fiquei vendo os vídeos do TikTok, eles me explicando a peça, porque tem tudo a ver com a peça. Então explica pra gente, amiga. Então, essa caverna, porque quando a gente conhece o Henry Creel adolescente, ele tem um plot que o pai dele participou de um experimento, de um barco que aconteceram coisas horríveis, mudou o DNA do pai dele, não sei o quê. Mas ele, em algum momento, ele sai pra explorar com o telescópio dele, que ele era um menino muito explorador. E ele vai parar nessa caverna. Essa caverna, ela tinha um equipamento que a galera desse barco escondeu. Então tinha um cara que tinha deixado esse equipamento lá. E ele foi parar por 12 horas na tal da Dimensão X, que é o mundo onde a gente vê ele indo parar no laboratório. É o mundo que não é o Upside Down, que é pure monster, né? Pure darkness. Uhum. E que é o mundo entre os dois, né? Hã? De Dimensão X é o mundo entre o nosso e o Upside Down, né? Eu não sei se chega a ser entre, né? Mas é um mundo diferente do Upside Down e do nosso. Então é um mundo que realmente... Que é o mundo ali onde ele cai humano ainda e vai se transformando. E aí ele viveu coisas horríveis nessa caverna que a gente não sabe ao certo o quê, mas muitas coisas em 12 horas, né, que mudou ele pra sempre. Uhum. Então ele tem medo de entrar nessa caverna por isso. Além disso, a peça explora aquilo ali que a Max vê um pedacinho, que é a Joyce no High School, né? Fazendo uma peça que um Harry participava. Que foi aquilo que eu falei pra vocês que não cabia pra mim no canon da série, porque é isso, a gente viu o Henry novo matar a família. Sim. Não tinha idade de high school, e aí eles querem enfiar pra gente que o Henry estudou no high school com a Joyce e o Hopper. Então não sei o quanto a série vai explorar essa parte e realmente dizer que eles interagiam, né? Mas não vai falar mais ou menos que o Henry era tipo Junior e a Joyce era Senior? Então pode ser, mas assim... Pela caracterização do que eu me lembro, né, quando a Nancy e a Robin ouvem a história do pai dele contando, eu acho que ele era bem mais novo, tipo uns 12 anos, quando ele matou a família. Então, eu também achei que era isso. Mas se eles quiserem forçar muito, dizer que ele tinha uns 14, 15, dá. Agora sim, a peça é muito boa, porque ela introduz coisas que eu não sei se eles vão querer pôr. Porque tipo a série tinha, além da Joyce e do Hopper, tinha o Bob, que é o namoradinho da Joyce ali na segunda temporada, acho que era o queridinho gordinho, Sean Astin, é. O Bob, ele era irmão da Perry, que era uma menina que o Henry era apaixonadinho, e que ela também desaparece em algum momento, em circunstâncias assim e tal, depois de tudo que rola, e ela meio que some no mundo. Se eles vão querer botar essa personagem na série, eu acho... difícil, assim, né? Porque tem muita ponta solta pra amarrar. Mas, assim, acho que... Cara, inclusive, pra mim, se eles quisessem botar um episódio pra peça resumida no episódio, eu super aplaudiria, assim, porque é muito boa mesmo. Eles podiam fazer até um filme depois, né? Se eles não quiserem fazer um episódio pra explicar, eles podem... Porque seria legal fazer a Joyce e o Hopper. Porque, assim, é isso. A Joyce e o Hopper, eles estão envolvidos na coisa, mas eles não chegam a participar de nenhuma ação sobrenatural, né? Até pra explicar como é que os personagens hoje em dia... se surpreendem com tudo que tá rolando. E aí, assim, não sei se eles pretendem explorar mais isso na série, ou se foi só um easter egg ali com a Max vendo aquela ceninha, que eu acho que seria legal ter um pouco mais. Eles estão trazendo até a 8 de volta, né? É verdade, do nada, né, menino? Menino, mas eu... Eles pensaram em uma época fazer, acho que um spin-off, né? Mas aí era aquele episódio lá deles em Nova York, era pra ser spin-off. Ah, aí como demorou muito pra fazer a temporada normal, ele falou, não vamos fazer spin-off não, vamos voltar lá. Uhum. Mas eu tinha certeza que ela ia aparecer na hora que a Eleven falou assim, tem alguém com poderes por trás daquela porta, me kryptonitando aí, deve ser o Vecna. Aí o Robin falou assim, mas o Vecna não tá atacando todo mundo? Não, tenho certeza que é. Falei, Eleven, tu é burra, hein, fia? Eu achei que era o Will. Toda hora tava achando que o Will tava fazendo alguma coisa. Tudo é o Will nessa série, né? Tem o disfarce de Will e o outro Will. Mas você vê, muitas das revelações que rolaram, tipo a 8 aparecer, o Will coisar o Demogorgon, eu acho que foi meio colocado ali antes, com o Mike falando com ele, que ele, será que você não protegeu a sua mãe naquela hora que o Demogorgon foi lá? Tudo meio pra mim foi esperado, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque assim, eu acho que muitas vezes a graça não é a série te surpreender, te chocar. É ela ir colocando as coisas, né, fazendo com sentido, introduzindo. Porque assim, o Will ter algum poder, alguma conexão com o Vecna, esperava desde a segunda temporada. Não com o Vecna, né, porque não tinha Vecna. Mas assim, eu esperava eles explorarem isso. E o jeito que eles fizeram com relação à aceitação dele, com o discurso da Robin tocando, com os flashbacks, cara, pra mim foi absoluto cinema. Eu realmente aplaudo essa série, porque foi incrível. Foi mesmo. E a gente vai falar do reizinho que chegou nessa temporada também. Ai, eu amo, querido! Zanonzinho. Zanonzinho. Gente, como que é o nome dele? Eric. Quando ele apareceu, eu falei, nossa, que gordinho insuportável. Mas ele... Chato, né? A gente pensou a mesma coisa. Falei, nossa, que chato, cara. Mas depois, esse querido, eu falei, ai, gente, ele dando cada petelicada na cabeça das pessoas pra ir pro banheiro. Ai, divo gente, demais. Ele foi muito divo, gente. Muito divo. Quando ele aceita o plano, fazer parte de tudo, gente. Maravilhoso. Ele virando pastor, né? Delightful Derek. Não tem como, cara. Ele é muito bom, cara. Que personagem foi sensacional. Foi. E eu achei legal eles botarem mais crianças pequenas, né? Porque todo mundo já tinha crescido muito na série e eles conseguiram, com a Holly, com o Derek, tipo, fazer um negócio mais infantil de novo. Amigo, eu penso ainda Porque assim, eles não vão largar o osso de Stranger Things por um tempo ainda, eu acho. Eu acho que eles vão querer fazer spin-off. Amigo, tá uma galera ali. Ele tirou 80 crianças, não lembro quantas crianças são. Tá tudo entubada, mesma coisa que aconteceu. Então assim, pra essas crianças terem um tipo de poder e virar cada um spin-off diferente, não é possível. Ah, eu não sei se eles estão muito com essa expectativa, não. Amigo, eu não acho que eles vão largar tão cedo isso aí, não. De Stranger Things. Porque eu acho que assim, Stranger Things está caminhando, né, para um final muito bom, muito fechado. Sim. Os Duffers prometeram aí amarrar um monte de coisa, eu não sei se amarra tudo, mas assim, do jeito que tá agora, que foi metade da temporada, a gente já teve um monte de coisa, eu acredito que possa ser muito bom. E eu preferiria que acabasse, sei lá, se quiserem fazer um spin-off mais à frente, esquece Demogorgon, esquece, sabe, faz outra coisa. Mas não sei. Agora, o Sassi falou do Derek, que eu realmente achei um reizinho muito bom. Eu queria enaltecer também a rainha, que a gente já gostava, a Erika, na cena da torta, né? Gente! gente! Maravilhosa! Toda aquela sequência do Mike e do Lucas tentando convencer ela a fazer parte do plano. Muito bom! Já é incrível! Se tivesse me falado que era o Demogorgon, eu já ia lá, né? Pô, assim, mas você não era amiga dela, era até 2 semanas atrás, essa vagabunda na hora. Aí ela fala, provavelmente depois. Ele fala, depois que você fizer isso, provavelmente ela nunca mais vai falar com você na sua vida. Aí ela, por que você não começou por isso? Né? Eles botam a querida, a irmãzinha mais nova do Lucas, pra envenenar a família toda desse garotinho que vai ser a próxima vítima do Vecna, e eles querem levar o garoto pra ser isca, né? E aí ela faz uma torta de maçã pra eles, envenenada, com ansiolíticos fortíssimos. E aí começa a dar pra família, não sei o quê, e ela tem a menina, que é a irmã mais velha do Derek, que brigou com ela, né? Que ela é inimiga, amigas e rivais. E aí a menina tá lá, não vou comer torta não, tô de dieta. Aí ela, putz. Aí começa a ver o pai da menina desmaia no meio da sala. E que isso, querido, isso aqui? A mãe desmaia também. Aí a menina ficou olhando pra ela, aí o Derek, rindo dos pais, daqui a pouco o Derek desmaia, fica só a menina, ela olha pra ela, o que que tá acontecendo? A Erika pega uma seringona assim e fala, eu mandei comer a porra da torta. Enfia a injeção na menina. Não vai por bem, vai por mal, né? Exato, ai gente, eu amei. Ai gente, perfeita que ela é. E aí perfeito. Voltando ao Will... A temporada inteira, sim, ele sempre teve contato com o Upside Down, né? A gente, desde a primeira temporada, a gente já espera isso. Ele começa a ter umas visões do próprio Demogorgon, né? Acho que antes de ter isso, né? Ele fica meio aquele menino lá do Game of Thrones, né? Que... Will, nada mais é que o Bran... Com Harry Potter. Porque o Bran não foi bem feito, é que eles fizeram o negócio direito, né? Eu achei legal que... Claro, o Noah Schnapp, né? De sim, não fazer nada. Eu achei legal que, assim, ele começa a não entender quais são essas visões, né? Ah, será que é o Demogorgon? Será que é o Vecna? E aí ele começa a ver que, na verdade, ele tá também se colocando no lugar das crianças, né? Que vão ser as vítimas. Uhum. E é assim que ele cria todo o plano. É. E eu acho maravilhoso que Joyce fica toda hora impedindo ele de fazer as coisas, e aí ele tem que sair com o Robin pra consertar o capacitor de fluxo, né? E aí os outros meninos ficam assim, mãe, tá doido, né? E aí eu achei muito legal que ele foi, além de, né, poderoso e tudo, foi estratégico, ele tava indo atrás das coisas, né, com o negócio que ele tinha. E eu achei muito bom também que essa proximidade dele com a Robin, esse discurso dela de tipo, ah, teve um momento que eu vi que eu era capaz de tudo, que eu podia voar, que não sei o quê. E aí ele começa a quebrar os Demogorgon um a um. Eu achei muito massa eles terem colocado... o Demogorgon com o Lucas e com a Robin também, sabe? De não ser só o que tava atacando o Mike pra ser, ah, está protegendo o amor dele. Salvou o seu homem, é. Pois é. Porque se fosse só o do Mike, eu ia ficar puto. E eu acho que toda essa descoberta do Will, que até então ele não sabia o que ele era, e o discurso que é feito pela Robin é muito bonito, que a primeira que você vê que ela começa a falar, você já se emociona. Eu não lembro de ter chorado assim. Mas na hora que ele é usado na cena de poder, o mesmo discurso, você fala, puta que pariu. Porque assim, não sei se você já... Assim, no Drag Race você tem aquele momento, né? Você, quando criança, o que você diria? Você diria pra você criança. E aí, como você... Eu tenho essas coisas, eu falo assim, se eu fosse uma drag, o que eu diria quando eu era criança, né? Pro meu ser, né? Aí eu lembro de até pegar uma foto que eu gosto, assim... de pequeno, assim, que eu tenho uns 2 anos, eu tô com uma bola de futebol na mão, uma bola na mão já. E aí você percebe que aquela criança que você era, daquela risada, uma hora você perde aquilo. Você, principalmente assim, eu acho que quem é... todo mundo vai entender o que o Will tá passando, que todo mundo vai, na hora que assiste, você entende a jornada dele, só que quem passa pela mesma coisa com ele que vai sentir o que é aquilo. Então eu acho que é muito... A gente que tem prótese da Nicole. Não, é assim, você percebe que você era uma coisa e em algum momento da sua infância mesmo, aquilo para de ser só inocência e você tem que se controlar das coisas que você faz e não é o certo que você deveria fazer. E é mais ou menos o discurso da Robin, e é aí que na hora que o Will relembra daquele discurso, na hora que ele precisa meter o louco ali com os Demogorgon. E é uma cena maravilhosa que passa as cenas que foi falada lá na segunda temporada, né? Sim. A cena do Will conhecendo o Mike, ele desenhando coisinha pra Joyce. Eu teria botado mais uma ceninha dos outros amigos juntos, tá? Mas é só um preciosismo, assim. Porque mostra o irmão, o Mike e a Joyce, né? É o marido e a família, né? Isso. Não, e eu acho, assim, muito possível, tá? Não sei se vai ser uma expectativa que eu tenho que não vai ser atendida. Que o Will, além de poder matar Demogorgon, ele possa usar os Demogorgons contra o Vecna. Aham, eu penso a mesma coisa. É, porque ele se ele... vai poder, com certeza. Se ele controla, de certa forma, o bicho, vem aí. Na verdade, ele é uma extensão do Vecna, né? Então, assim, é o poder, é o poder do Vecna. É meio né? Harry Potter e Voldemort. E Valdi, Mas muita gente tá teorizando, porque um vai ter que morrer pro outro morrer. Eu duvido muito, como você já falou. Com esse discurso de empoderar, eu duvido. Depois você fazer isso, você matar o viado é demais, né? É, então. Porque assim, eu achava que ele poderia morrer antes de começar a temporada, mas depois do trabalho que foi feito, de tudo que eles estão falando ali, duvido muito de ser feito isso. E a cena foi boa, né? De como ele começa a quebrar as coisas, a cara dele, o olho dele ficando branco. Foi. E assim, gente. Tava muito boa. A parte do tiro, dos Demogorgon atacando, dos policiais, foi tudo muito bom. E, gente, esse menino pode ser o idiota que ele for na vida real. Não sei se algum dia ele vai mudar de ideia. Mas ele tá sendo muito bom ator. Muito mesmo, assim. Tá, acho que ele tá um nível acima em várias cenas. Do elenco, né? Exato. Não que o elenco seja ruim, acho que o elenco é bastante bom, mas acho que ele tá. A mais fraca do elenco é Millie Bonnie. Sim. Millie Bonnie Bon Jovi, né? Bon Jovi. Bon Jovi. Millie Bonbon, como ela disse, né? Bonbon. Millie Bonbon. É a mais fraca do elenco. Por enquanto, tô dando uma passada de pano pra não achar, porque eu falo assim, tem 20 anos, vai aprender ainda. Porque a gente percebe que o ator é burro. Então, assim, pra ele ter falado umas merda aí sem saber muito bem, como. Ele acha que a Audrey Hepburn é um ícone dos anos 80, né? Então, né, menino? O ator é burro, é muito bom. Ele é burro, né, gente? Vai fazer o quê? Ele já é bonito, ele tem o direito de ser burro. Sim. Acho que, assim, a crítica principal que eu fiz a temporada passada, quando eu vi esse episódio gigante, né, e tal, que dava pra editar tudo, e desses 4, pra mim, nada pra mim pareceu à toa. Eu curti cada cena, mesmo cenas quando é mais eles planejando, eu gosto, assim, acho que contribui, sabe? Então, eu espero que a temporada, mesmo quando vier os episódios gigantão mesmo do final, eles consigam aproveitar, final é final, né? Tem que fechar, tem que fazer muita coisa. Estou confiante, tô bem animado. Eu acho que só o primeiro episódio, eu acho ele um pouco parado, mas... É, posicionando as peças, né, no tabuleiro. Sempre esse rolê, né? Ah, não, mas aí a gente entende, né? Justamente por esse momento de reorganizar as peças de tabuleiro. É, porque você tem que estar 2 anos de pausa aí, né? Que foi. 3, amiga. Então, ele tem essa máxima aí, né? Que são 10 anos de série para 5 temporadas. Eu acho que depois a gente assistiu o que chegou até aqui, até passa um pano para ter demorado tanto tempo fazer umas coisas assim, porque não dava para fazer isso com as crianças com... 15 anos de... Não, e pra mim, até agora, eles estão entregando o épico que a gente espera de uma temporada final. Uhum. E eu acho que tem um negócio do Rio também, que pega, que eu acho que eles aproveitam muito essa coisa das suas memórias serem a sua força. Tanto com a Max, né, com a música e tal, quanto com o Will. Você vê quando o Vecna chega pra ele e fala, você é fraco, você foi muito fácil de quebrar, e eu vou pegar as outras crianças por isso, não sei o que, e aí ele passa todas as cenas dele chorando, dele morrendo na van, né, e aí quando ele tem empoderamento, são as memórias boas e a essência dele. E eu acho que eles têm como fazer um negócio muito foda na série com isso, né, de tipo, ó, mostrar que pra essas crianças já não tão crianças assim, o que deu força pra elas pra vencer o maior mal do mundo foi o que elas fizeram de bom umas pras outras, né, e foi o que elas acrescentaram, assim, eu acho que tem potencial de ser um negócio muito bem feitinho, muito bonito. Sim, eu também acho. Eles dizem, os criadores falaram que vai ter a morte mais traumática da série, né. Essa nova. Aí quero ver quem que vai ser. Eu sou contra, por mim. Amiga, assim, eu acho, se uma das crianças. Mas o irmão do Will. Eu acho que não vejo que pode ser que ele morra também. Maconheirão chato. Ele é chato, né, cara? Bicho, não, esse menino tá acabadíssimo, né? Ele tá acabadíssimo. E a droga faz isso com a pessoa, né? Mas assim, se for teorizar de quem vai morrer das crianças, eu acho que Dust, porque é o que eu falei no começo, ele tá muito kamikaze. Pra ele começar a querer ir pra cima e fazer uma loucura e morrer, 5 minutos, né? É. Mas eu acho que se ele morrer depois dessa temporada, como você falou, ele não está sendo legal como ele costumava ser, talvez seja menos sentido. Amiga, não sei, porque ele e Steve tão brigado, né? O que Steve vai sofrer... Eu acho mais fácil matar Steve que Dust. Também acho um rolê que pode acontecer. Matar Steve. Eu acho que mostra impactantes e tal seria o Steve e a Nancy e não precisaria mexer nos 6 principais, né, como é que... Ou pode ser o Hopper também, né? É, mas o Hopper já morreu 200 vezes, né? Grande merda. Ele também falou que ia morrer nessa temporada, fez todo um negócio que não serve pra nada e tava lá. Porque o plot shot também, Hopper e Eleven. Nossa senhora. Papai e sua filha. Aff, é dois chatos. Eu acho bonitinho, mas eu acho excessivo. Acho que assim, podia ter uma ceninha assim. Podia ser mesmo. Aquele, né? Falou que não ia mexer em cena, já tá querendo tirar a cena do Hopper da Leva. Só acho que poderia ser menos. Mas eu acho que Eleven pode ser que aconteça alguma coisa. Eu acho que o Will, o máximo que vai acontecer é ele perder os poderes dele do Vecna. É, porque sem Vecna não vai ter, porque ele ter poder ainda, né? É. Pô, ele pode comandar ele ser a grande rainha do Upside Down, né? A nova Suprema. Porque assim, a gente tá falando do Vecna, mas tem o Devorador de Mente também, né? Sim, eu acho que vai chegar o momento em que eles vão derrotar o Vecna e aí vão dizer, putz, o inimigo agora é outro. É, eu acho que o último episódio lá de 2 horas e 77 minutos vai ser só do Devorador, eles vão derrotar o Vecna no... Adoro 2 horas e 77. Vai ser, eu acho que o Vecna vai ser tipo no episódio 7 e aí no 8 vai ser o final, porque ele vai estar achando que tá tudo bem... O Lacristi. Vai descobrir, tá lá e vai juntar o bonde dos três lá. 8, 11... 9, 10 e 11. Não, sabe o que... 8, 11 e 24, né? 8, 11 e 24. Sabe o que eu vi também, uma teoria lá, que falou que no RPG, não sei, gente, eu vi escrito, pra derrotar o vilão, o cara lá pra derrotar, tem que tirar o número 20 no dado. E aí tem a 11... Aí tem a 8 da 19. E o Will é a extensão do Vecna, né? Que é o número 1. E aí os 3 juntos dá 20. Eita, como lacrou. Olha, pensou tudo. Mas assim, querendo... assim, a gente fala isso, mas Stranger Things é uma série tão simples. Não tem nada de muito elaborado. Sim. E é muito boa. Acho que só a segunda temporada que eu não gosto muito. Mas de resto, eu gosto de todas. É a do Shopping, né? Não, a do Shopping é a terceira. Ah, a do Shopping é a terceira. Eu gosto do Shopping. E qual eu é acho a mais fraca é a segunda, mas mesmo assim eu gostei. E qual é a segunda? A segunda é 4 de julho, eu acho. Ou é do Halloween. A segunda é que chega os Demodogs, o Dustin começa a criar um bichinho, que daqui a pouco você vê que é um cachorro do mal. E aí eles dão uma boa enrolada no negócio, vem o Mind Flayer debaixo da cidade, tem um bailezinho e tal, mas ela é bem lenta em comparação com as outras. Mas os episódios que estão aí pra rever são todos da segunda, né? 2 da segunda, 2 da quarta. Olha aí. A terceira ficou larga. É a era de Ultron, né? De Stranger Things. O Henrique veio me perguntar, mas de onde surgiu um monte de túnel na cidade? Eu falei, você não estava prestando atenção, porque na terceira já tem essa história desses túneis embaixo do shopping, embaixo de não sei aonde. Olha aí. Quem diria, hein? Que é série assim. Amarrada. Eu achei assim, cara, talvez a série inteira não tenha acrescentado uma grande mitologia, não sei o que, beleza. Mas assim, a gente tem a Max por causa da segunda, A gente teve vários personagens que se desenvolveram. Então, assim, eu acho que isso conta também. Não precisa ter revelação e construção de mundo o tempo inteiro. Só conta uma história boa pra mim que eu tô... Certo. A gente não tem hoje em dia... Eu acho que a última grande série que a gente teve foi Game of Thrones. Eu não lembro se teve uma outra depois disso, que todo mundo parava e assistia e tal. E isso já tem que ser... Tá desde então, né? Também desde Game of Thrones junto, tá aí. Já tem que usar um momento. É qualquer coisa que dá um momento, né? Se a gente chegar aqui falando mal depois por causa do fim, é porque descarregaram tudo. Ah, amigo, eu acho que mal a gente não vai falar. Pode ser que se decepcione com algumas coisas, mas eu acho que... Porque as entrevistas do elenco estão tipo GOT, né? Ah, é, isso é. Eu amo. E amo uma entrevistadora falou pro Noah, né? Falando assim, aí menino, conta aí que a gente pode ter uma dó do Vecna, né, não sei o quê. Aí ele começa a falar e Emily Bauer fala assim, menino, cala a boca. Não é pra falar nada. Aí ele tenta falar pra você, não, ó, pra mulher, fala assim, não, a gente não tem essa inteligência emocional pra falar as coisas sem poder falar. Porque eu já dei uma cagada hoje de manhã em alguma entrevista aí, que ela não mostrou qual que era, então a gente não vai falar mais nada. O Noah é o Tom Holland dele. Mas sim, ele é muito burrinho. Ele é. E no final do episódio ele estava belíssimo, tirando sangue do nariz. Ah, gente, um olho branco faz muito bom. E o corte de cabelo também, que ajudaram o bichinho. Que ele tirou a cuia, né? Ficou melhor. Ficou o cabelo melhor. De cuia realmente prejudica bastante o personagem. Inclusive naquela musiquinha que eles fizeram, um rapzinho, ele fica toda hora falando dos cabelos dele. Uhum. A gay, sempre ligada no que interessa. Que é a aparência. O que impacta, né, amigo? Gente, pra mim, Millie Bobby e... Millie Bonnie, né? Millie Bonnie. Millie Bonnie. E Noah, é muito engraçado as entrevistas deles juntos. Ah, eu amo eles juntos. Falou pra Noah, Noah, qual foi a primeira impressão que você teve de Millie Bobby quando você viu ela a primeira vez? Aí a Millie fala assim, que eu sou gostosa. Aí ele, Millie, eu sou gay. O Henrique notou uma coisa sobre essa entrevista, que assim, a primeira vez que eles se viram, eles tinham 10 anos de idade, né? Uhum. Sim. Então não tem por que ela achar que ele achou ela gostosa. Não, eu amo essa amizade do pop deles dois. Ah, eu também. Que é a nova Cintia e a Ariana Grande, né? Sim. Mas pelo menos eles não estão se lamentando, né? E não tem uma relação demi-neurológica. Demi-neumono. Ah, não, vale a pena, vou buscar esse nome. Por favor. Vou buscar. Eles são muito. Mas eu já tô sentindo fada de Strange, sabia? Olha aí. Eu acho que acabou, não vai ter mais outra coisa, assim. Pois é. Além de assim, gente, eu não sou de ficar exaltando produção, não sei o quê, mas a série tá muito bonita, muito bem feita. Uhum. Sabe, sim, tudo, as coisas mais simples, eles fazem um efeito muito bonito. É um efeito Netflix, muito vermelhão. É, mas assim, é muito legal. E, porra, impressionante uma série que tá há vários anos, assim, fazendo sem perder a qualidade, pelo contrário, só aumenta. Amiga, quando começou Stranger Things, a gente não tinha nem 30 anos. This is for the people who was lost somebody. Eu tinha. Ai, eu adoro minha avó. Minha avó. Eu tinha. Ai, eu amo. Eu tinha 27, 28. Olha aí. Eu não sei quanto. Começou que ano? Faz 10 anos. Começou não, faz 9, eu acho. Não, faz 10, não faz 10 anos. Ah, não, tinha já. Com certeza. Foi 2015, não foi? Foi 15? Não foi 16? Acho que é 2015, 2016. Não passa muito disso, não. Deixa eu olhar aqui. Bom, de qualquer forma, eu já tinha 36. Ah, eu fui. 2015, eu não tinha, não. 2015, eu não tinha, não. Mas acho que era mais nova, Edu. Eu tinha. Eu não tinha, não. Me respeita. Mas... 15 de julho de 2016. Ah, então já tinha. Não tinha ainda também, de qualquer forma. Também não tinha. É, você por um mês, né, sabe? Não tinha, mas não importa, não tinha. Você tinha. Eu não tinha. Você tinha. Você tinha, eu não tinha. Tetinha. Deixa eu só falar uma coisa antes de falar aqui a relação de Ariana Grande e sentido que eu já achei. Sobre Stranger Things, que eu participei ativamente do hype da primeira temporada. Eu gostei muito da primeira temporada. E eu totalmente me desinteressei de Stranger Things. Eu não sei se foi pela demora de uma segunda temporada. Eu comecei a ver a segunda temporada, larguei. É que a segunda é bem lenta mesmo. É, pode que seja. Pode, entendeu? Momentos de vida, pô. 2016, mentira, nada a ver. Mas assim, eu acho que... Não tinha 30 anos. Não, eu acho que... Eu não entendo o que, que aconteceu pra eu ter abandonado, já que eu vejo coisas que são bem chatas, mas eu vejo... Piores, lógico. Mas assim, eu tô muito feliz que a série tá acabando bem, sabe? Eu tô vendo todo mundo falando muito bem e... Porque tudo que entra em hype, a gente já tá acostumado a ir ladeira abaixo no final. E agora no final ela tá assim, no auge, pelo que todo mundo tá falando. Eu acho isso muito foda. E é uma coisa que a gente que vê muita coisa, a gente sabe que é muito raro de acontecer. Sim, difícil. Pois é, não, eu tô bem feliz. O negócio que eu sempre trago aqui quando a gente vai, né, analisar furo, não sei o quê. Cara, tem um monte. Se você me pedir, eu vou lá, vou acatar. Mas enquanto a série tá me entregando, me dando um monte de personagem que eu gosto muito, me dando uma jornada boa, eu não ligo, é isso. Tipo, ah, isso aqui posso trazer de tal temporada. Cara, foda-se, sabe? A série tá fazendo o que ela faz de melhor, tá me entretendo. Eu falo assim, ah, beleza. O que isso chama atenção pra mim, furo, incoerência, isso aqui, quando não me entrega o resto. Aí realmente eu vou empreender isso aí. Agora... É porque o que vai se destacar é o furo, né? Exato. A história. Mas deixa eu só falar aqui que é Cintieri e Ariana Grande tem uma relação non-demi-curious e semi-binary relationship. Então, é isso. Ai, gente, é nessas horas que a gente fala que é militância, né? Tem que acabar. Um pouco, ela tem que parar um pouco e refletir sobre a vida dela, militância. Porque não demi curiosa, semi-binária, pra mim não faz o menor sentido. Mas eu sou uma senhora, né, gente? Eu não tinha nem 30 anos quando o Stranger Things saiu. Então é isso. Mentira, eu já tinha. Já tinha quase 40. Mentira. Nossa! Acho que podiam dizer somos amigas, ou ah, chupo sim, sei lá, sabe? Eu não falo nada, tipo, ninguém tem nada com a vida delas. Cada 3 meses eu dou uma espadinha, só pra ver, né? Via perguntar, não te interessa. E tá tudo bem. Às vezes tu precisa se falar tudo na internet, né? Pois é, acho. É isso. Pra falar isso, entendeu? Que ninguém entendeu. É tipo um gerador de lero-lero, só pra as pessoas ficarem boladas. Gerador de lero-lero. Aí, ó, por isso que eu tinha 40 anos quando isso. É isso, gerador de lero-lero é só pras antigas. Mas enfim, ainda é bem isso, que eu não conheço, que eu não sou antiga, eu não conheço. É, não. A gente é jovem, né? É isso. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. É. Eu sou jovinho demais, sabe? Fora. Ai, mas estou muito empolgado. Já saiu a duração dos outros episódios que vai ter, dos três? Menino, eu vi no Glorioso X, mas obviamente não é nada confirmado, né? Porque os primeiros já erraram, né? É verdade. Então, eu vi no X aí que era tipo umas coisas tipo 1h30, 1h40, por aí. Mas o... não. Nada a ver que eu ia falar. O último que tem 2h30 que a gente viu lá no Coisa do Cinema, né? Que eles vão passar. Okay, tudo bem. No cinema. Ah, vai passar no cinema. Podia passar aqui no Brasil no cinema, né? Nossa, eu iria ver no cinema. Eu ia ver. Dia 31 de dezembro vocês iam ver? Não, ia. Primeiro. Dia 31 de dezembro vocês iam assistir? Virar o ano no cinema. Não gosta do novo? Não, eu prefiro no Natal. Gosta, não. Não gosta. E vai ser no dia 25, né? Os episódios. 25. Vai, né? Os três. Que é 24. Vai ser os três ou vai ser 2 e 2? 3 e 1. Mas podia sair 24, né, amiga? Que aí a gente já entrava 25 assistindo. Não. Eu preferiria também, porque é isso. 25 a gente tá aí, um sobra de almoço, tempo pra gastar. Porque vai ser 25, 10 da noite. Ah. Não, mas aí você assiste e vai direto. É porque 26 amiga, eu vou trabalhar. Eu vou viajar 26. Não vou conseguir assistir. Ai, mas pelo menos na semana do último eu tá de recesso. Amo. Muito triste. Bem aí. Mas é isso, Zanão é egoísta mesmo, né? Então, tá nem se importando com a gente. Ah, eu não tô mesmo, desculpa. Eu não pegar spoiler. Pois eu vou assistir o último episódio e vou te dar spoiler. Eu não entro no Telegram, gata. É fácil. Você não vai saber, eu vou fingir que é um homem pelado. A gente pode ligar pra casa do Zanão, falar com a dona Paola e pedir pra entrar no quarto e contar pra ele. Amiga, mas não tem telefone fixo, isso não existe mais nas casas. Turu. Ela aí pode ligar pro celular do lado. E aí, quando você abrir o homem pelado, é um print do. Na piroca dele tá a frase com spoiler. Final. entendeu? Ai, eu odeio vocês, gays. Ai, gente, viado, tudo uma merda. These gays are trying to murder me. Ai, vamos para comentários então, amiguinhas? Vamos! Que, né, avisamos aí, né, mandamos o recado de que o programa seria gravado antes e tivemos comentários, acredite se quiserem. Aí. Tivemos comentários, né, aí, dos nossos queridos ouvintes, né. E vamos começar então com o Levi Ventura. Olha! Que disse, The Rookie ainda tá no ar? Jesus, quem ainda vê? Eu vejo. Eduardo, né? Eu vejo. E respeita, e tá no ar sim, e vai continuar. Até o Nathan Fillion, que não querer mais. Eu, hein? Respeito. Fora. Eu não gostei da eliminação da Giovanna do Corrida, mas entendo os resultados dos capacetes. Olhei. A Marcela estava no top só pelo início da publi, que foi super natural. Mas ela foi melhor que a Milena, hein? Madrinha foi incrível na publi, super natural. Mas a Mad, meu Deus, três carrilhados. Adorei o esbrega que a Nathalie deu nele. E tô impressionado com o tamanho do pano que a galera tem pra passar pra Mad. A gente aqui fazendo a mesma coisa. Pra mim, o top 3 é Barcelos, Kit e Mad. Nossa, se Barcelos chegar na final, vou pegar em nada. Filho, eu voto na Kit com força. Na Kit, na Mad, com força. Na Mad. Todo mundo que assiste Drag Race estava esperando esse lip sync entre o casal Caitlyn e Tayris. Fiquei surpreso em como a Caitlyn foi ruim nesse roast. Sim, eu senti uma dor física assistindo. Menino, e na final teve a zoeira com My Sister, né? My Sister. Aí ela falou, ai, sinto muito, não queria não sei o quê. My Sister. Mas isso aqui é a melhor coisa do host da... Pois é. Da Catherine Feeling. A única coisa. Só conheço o título A Mão que Balança o Berço, mas não fazia a menor ideia sobre o que era a história. Primeiro contato com a história foi agora com o podcast. Vou continuar sem ir a fundo e fingir. Até semana que vem, meninos. Até porque a desse novo não tem nada a ver com o outro. Exato! Eu tava lembrando que no original, né, com a Rebecca The Morning, eu lembro que ela vestia a roupa da mulher, que ela dava de mamar pro neném. Sim. Além de transar com o marido, era um que inferno. Que a neném depois não pegava o peito da mãe. O peito da mãe, exato. Uhum. É o que eu falei, a neném é o que menos importa nessa versão. É. O só fica lá, jogada no chão. Era bem diferente, né, e por consequência melhor, mas... É sobre isso, né, amigos? E tá tudo bem. Ou não tá tudo bem. Próximo comentário de Dani Araújo, dizendo... Oi, gente. Perdi o timing da semana passada, então vou repetir o comentário. Podem me cancelar. Fui ver o Wicked com as meninas e que filme chato. Continuação cortada. Make mal feita do Homem de Palha. E o que que foi esse top? Péssimo. Tinham apenas 5 pessoas no cinema, bum. Mas eu percebi que tá muito pouca gente assistindo esse filme mesmo. É, nem falaram quantos bilhões de audiência de dinheiro tinha feito, né? Parece que passou, também. Já passou Mamma Mia também, como maior continuação, bilheteria de continuação na primeira semana de estreia. Mas Mamma Mia é um filme singelo, um filme do coração, uma coisa pitica, né? Mas era um musical de sucesso antes de Wicked, era o grande. Ainda é de sucesso. É, não, é, mas foi superado por Wicked na bilheteria. Você não vem diminuir Mamma Mia na minha frente também. Ah, amiga, de forma alguma, pelo amor de Deus. Minha irmã. Você não vem diminuir Mamma Mia na minha frente, de não. De forma nenhuma, eu estou reproduzindo a notícia. Você vai diminuir Mamma Mia na cadeia. Você vai defender o Wicked na cadeia. Agora você está falando dos bilhões de coisas, Utopia, né? Ah, é? Já passou de 500 milhões, né, menina, na estreia. Acho que Utopia um saco. Eu também acho. Eu não acho um saco, eu acho... Mas simpático, mas também nada legal. Demais. É. Amiga, eles vão roubar se eles roubarem minhas guerreiras do K-pop, eu vou matar um filme feio, uma coelha feia. Um casal esquisito. Coelha parece a Kit. Cara, esculachou a coelha. Troco por outros, assim, pra mim. Sem problemas, trocar por outros. Quem mais tem aqui? E, gente, acho que tô ficando doida. Eu jurava que tinha terminado o monstro em mim. E quando escuto o Sassi aí falando fim, plotes, percebi que parei faltando 2 episódios. Eu amo. É isso, beijos. Beijo, Dani. Beijo. Próximo de Diego Gregório, falando, amiguxos, vou indicar pra vocês uma série que vai dar o que falar. Se chama Rita de Rivalry. Anotem aí, acho que vocês vão gostar de comentar. Já comentamos. Né? Você acha que a gente não ia chegar nessa série? As pessoas acham que a gente não tá empenhado, né? Né? Tinha uma mão na consciência e uma mão na Não, né? E eu faço essas pautas com 30 anos de antecedência, né, gente? Eu fico pesquisando as coisas. E a gente dá literatura, né? E atrás da adaptação. É. Que... Eduardo, eu acho cada coisa no submundo, você acha que ele ia achar essa série? Exato. Próximo comentário de Luciano Loureiro, dizendo, gente, que surto foi esse A Mão que Balança o Berço, hein? Vocês nunca decepcionam. Beijos. Agora você vê, Sassi, eu vou te elogiar aqui também em relação à pauta, porque é o seguinte. Eu sei que às vezes você pega as coisas só porque tem pouca coisa, eu vou pôr aqui. Eu nunca imaginaria que A Mão que Balança o Berço ia render os comentários que a gente fez no programa. Então, assim, eu parabéns por você pegar uma bosta dessa. Eu fiquei muito triste, né? Que eu não via, né, antes da gravação, porque, pô, foi muito bom. Grande sandalinha. Sandalinha. Ai, ai. Mas é isso, às vezes eu pego as coisas pensando que talvez possa render alguma coisa, assim, né? Nunca sei o que vai render, mas sempre cria a expectativa de, talvez seja tão ruim que, né, talvez alguma coisa renda. Próximo comentário de Sofia, está com a gente aqui sempre, né? Dizendo: oi, amados! Bora logar! Estou aqui com meu bom lixuxo que pedi na Conlurb Foods para ouvir vocês. Da pauta, só vi Corrida das Blogueiras e a madrinha barbarizou. Barcelos e Milena querendo aparecer subindo nas costas da Mad, que eu também acho insuportável. Independentemente disso, tá meio óbvio que a Mad vai vencer essa temporada, pois é muito talentosa. Dito isso, vai ter Jordan. E vocês sempre alegrando o coração dessa fanzucha de Greisa. Desde o SA, me fazendo feliz. É isso. Boa semana. Então, Beijos. Beijo. Menino, temos mais uma pessoa nova aqui, que é Maria, e botou uma estrelinha. Olha. E Maria lançou essa daqui, essa Maria Staffer. Maria está. Maria Estrela. Ela lançou essa aqui, Maria Estrela, pra gente. Abraço para o meu professor Sérvulo, que me indicou o podcast. Professor Sérvulo! Mais um. Gente, o professor Sérvulo já fez mais pelo logado do que a... Quem tá no grupo, né? Pela corrida das blogueiras. Do que a gente, né? Que... Quem tá no grupo, no Telegram. Será que um dia a gente vai dar um comentário pro professor Sérvulo? Ai, tomara. Professor Sérvulo, se você tiver ouvindo. Solteiro, que... Você é aluno do professor Sérvulo. Fala pra ele deixar aqui um comentário. Um alô, gente, por favor. Mas eu acredito que o professor ouve, né? Pra poder indicar. Lógico. Então, professor Sérvulo Snape, coloca aí. Olha. Próximo comentário de Guilherme Pontes, dizendo: quero ver vocês comentando Hit Rivalry. Comentando. Opa, vamos comentar semana a semana. Uhum. Pelo menos duas. Esse também é novo, hein? Nicolas Silva, dizendo: Nicolas! Por que existe demanda para novela vertical se todo celular vira a tela quando você segura na horizontal? Até ver no TikTok. Você não vira, amigo. Próximo comentário de Nidia. Tá? Nidia também aqui, acho que é nova, hein, Nidia? Acho que a gente tá comentando. Será? Tem uns 2 episódios, 3 já. Arrasou, Nidia, então. Tá sempre com a gente. Ela diz aqui: o episódio da bomba. O episódio da bomba de Grey sempre será um dos mais marcantes pra mim. O mais bem avaliado no banco de séries é o do tiroteio. Assim como Amanda, sinto uma vergonha alheia e insuportável no episódio musical de Grace. Obrigada, obrigada. Impressionante como a gente percebe os defeitos da Lorelai depois de mais vividos, né? Além de entender muito mais a Emily. O episódio de Friends que descobrem sobre a Mônica e o Chandler é muito bom. E esses dias estava pensando em revê-lo. Icônico. E último comentário da noite aqui é da nossa Gabi Fernandes, que também está com a gente toda semana, dizendo, abre aspas, vamos nos encaminhando para o final, fecha aspas, com 2 horas de programa. Fui olhar e ainda tinha 1h20. Amo! O Henrique hoje falou bem assim, nossa, esse logado foi tão rápido, o último que teve. Aí eu falei, rápido? Acho que tem mais 3 horas. Ele, ah, então eu me distraí muito na faxina, não sei o quê. Aí eu falei, você pulou as Norron Wives, né? Ele falou, pulei. Então, você perdeu 1 hora aí, só nisso. Sim. Ai, que absurdo. Mas é verdade, né? E aí ela continua aqui. Bem, queria declarar que larguei Pluribus, visto que dormi em todos os episódios. Menina, pior que eu tô gostando. Tô poxa, tão bom. Eu tô entretido e tô gostando ainda. E a Amanda, vamos ver, a Amanda continuou? Jamais continuarei. Eu já falei, só você vai me falar quando ele ver o último, se vale a pena eu ver o último. Eu tô curioso ainda, tô entretido. Ah, mesmo, mas tá entregando? Tá entregando. O Henrique tá fazendo dia review, né? Igual a Eric, ele diz que é 15 minutos. As coisas estão andando, né? Porque eles não podem mentir, né? Aí a Carol perguntou se tinha como desfazer a mente coletiva, e aí eles defletiram do assunto. Aí ela pegou uma medicação que é meio um soro da verdade, né? Injetou na zósia. E começou a perguntar. E aí, quando ela começou a perguntar, todo mundo da mente coletiva foi se juntando assim em cima dela, falando: por favor, Carol, por favor, Carol, por favor, Carol. Até a Zózia ter um ciricutico quase morrer. E aí, depois que isso acontece, sabe o que eles fazem? Eles todos saem da cidade e deixam a Carol sozinha na cidade. E aí, quando a Carol liga lá pro número lá onde ela pode conversar, é só uma mensagem de áudio falando: ah, deixa sua mensagem que a gente vai ver se a gente consegue resolver teus problemas, tua vida, tuas coisas. E aí, Carol tem que investigar a fábrica de leite, com as caixas de leite que os ET põem. Exato, e aí descobre que eles só se alimentam dessa bebida que não é um leite, né? É uma gosma, né? Uma mistura. É uma gosma esquisita, é. Ah, mas o russo do rock também se alimenta de garoto. E aí, no final do episódio, ela tá lá investigando o galpão, e aí ela vê alguma coisa e acaba o episódio. O maior rumor é que são as pessoas que morreram, que eles estão fazendo esse líquido das pessoas que morreram. Gente, né? Mas isso já foram quantos episódios para ter isso tudo aí? Isso pouco. Acho que 4 ou 5. Nossa, então tá. Né? Mas aí, eu tô entretido ainda, assim. Posso fazer um disclaimer? Pode. Falou de Erika e de review. Queria só falar pra Erika que eu amo muito ela, que ela falou: gente, estou em dia com o Stranger Things, porque leio todas as reviews. Vou assistir os 4 episódios. Foi a primeira pessoa que assistiu e falou: assista, porque é um lacre. E ela botou. Ela ficou maluca. Gente, e ela comentando com ela oferecendo várias visões de review. Menina, ela só vê review, imagina. A pessoa só viu e ainda tem todo esse impacto quando assistiu. Ela parou para assistir 4 episódios. Uhum. Perfeita. Sim. Diva. Eu achei muito legal que ela disse assim, ah, mesmo eu não tendo acompanhado e tal, tô muito feliz pelos fãs e como eles estão entregando realmente as coisas que deveriam. Érica é muito da gente, né, cara? Maturidade. Aí a Gabi continua aqui, né? Dormi em todos os episódios. Nenhum deles assistia à vista, todos foram parcelados em 2 ou 3 vezes e por isso larguei. Beijos, boa semana mesmo. Logadinho mesmo sendo pequeno, vamos querer. Acho que não ficou tão pequeno assim, não, amiga. Uhum. Né? Acho que não ficou tão pequeno. Aproveitem a CCXP, achei que esse ano conseguiria ir, mas não rolou. Beijo. Beijo. Até que teve bastante comentário pro programa que saiu ontem, Opa. Né, menina? Uhum. Saiu ontem, acho que entregaram aí comentários, arrasaram vocês. E lembrando que você pode deixar comentário no Spotify ou no podcast mesmo, né? Que aí na semana que vem, quando a gente fizer a leitura, a gente lê eles lá, os que entrarem depois, tá bom? Vamos para as despedidas então, começando com a Manducha. Então, tu no sede, né? Sede especial Starcer, que tá saindo em breve, esse ano ainda. Né? Editor, olha aí. Em breve, mas foi muito legal o episódio. Tô ansiosa também para que saia logo. Nas redes sociais de sempre, Mente Aguiar, me procura lá, por favor. E na CCXP, né? Que vocês, infelizmente, já estão. Esse programa sai quando? Só pro... Domingo, já acabou. Ah, já acabou, é. Então, infelizmente. Eu não estava lá. Wicked, não. A gente estava lá. Era o programa. Sim. Que ódio. Ai, é isso, gente. Estou em São Paulo ainda hoje, domingo. Se vocês esbarrar comigo na rua, não fala comigo, não, que eu fico com vergonha. Eu amo. Ah, fala assim, fala Amanda do Logado. Do Logado. É isso. A mais gostosa. É, maravilhosa. Incrível. Aí pode. E você, Leozinho? Merchans e despedides. Eu tô no Sérgio também, sobre cansaço das redes sociais. Esse já saiu. Foi uma edição super minimalista, né? Onde eu, Eric, Amanda e Sassi debatemos aí o resfriamento de servidores de IA com urina, né? Foi o principal do podcast. Sim. E teremos em breve, como a Mandy disse, o programa especialíssimo de Sasser. Teremos mais dois programas com o Camus e com a Lê, falando sobre temas muito variados. Então, fiquem ligadinhos. Nossa, recheado esse fim de ano, hein? É. Uhum. Bora ouvir. Recheado. É isso. Bora escutar! Né? E vocês aí preparem suas calcinhas já, que depois desse episódio aqui, faltam apenas dois para o nosso season finale, tá? É sobre isso. E a premiação não veio, né? Pô, não sei, mas aí quem sabe, não, pode, quem sabe não pode ser o primeiro de 2026. Olha aí. Ou de 2027. Né? Oremos, oremos. Mas é isso, todo carnaval tem seu fim, já diria dois irmãos. Todo dia insiste em nascer. E vocês, Anãozuxo? Merchandes e despedidas. Amiga, minha despedida vai ser a mesma da última. Porque passou 3 dias e nada mudou, né? Nada mudou em mim, nada é mais igual. Nada ficou no lugar. Né? Something has changed with me. E é isso, gente. Me siga nas redes. Uma hora eu volto a fazer vídeo. Uma hora eu volto a querer... Os fãs estão aguardando, amiga. Amiga, meus 3 fãs, né? Quem que é? Não, que Henrique é um, eu acho que é o único. Ele é? Ué, gente, eu e Leon. Que mente. Eduardo, você leu meu livro? Não, amiga. Tá, agora não. Ele vai ter Kindle. Ah, agora eu vou ter que indo. Ah. Eu vou fazer assim, mas meu livro. Teu livro tava na Black na promoção da Black Friday. Amiga, não vou ver livro de nada. Que horror. Tá sempre em promoção, né, Zona? Eu vou pegar meu. Porque eu imprimi o livro, eu vou levar para Henrique ler, para ele fazer revisão para mim. Falar, amo, ele vai querer. Gostou. Ele faz. Ah, eu sei. Não, mas uma hora eu vou voltar, gente. É que agora deu uma baixada. Baixou energia, né, amiga? É, mesmo. Pior que assim, eu engatei, porque assim, eu tava lendo livros bons e escrevendo. Aí eu comecei a ler um livro, não é o que você tá achando, Léo. É um outro, que aí eu parei na metade, porque eu não tava gostando. Aí eu falei, vou trocar um livro para um melhor. Aí eu comecei a ler um outro. E aí tem várias historinhas aí que eu não tô curtindo muito. Mas aí, vamos ver se eu acho um livro bom para me empolgar de novo e escrever boas histórias. O que fez, assim, Stranger Things, na hora que a gente tava falando, esse negócio do plot do Will, me deu muita empolgação. Falando assim, nossa, como é bom ver uma história boa, né? De... Olha aí. Vontade de escrever uma história boa também, né? Quem sabe? Me empolgo. Lacrou. É isso. Lacre sis. Amamos. Não binário. Amamos. Mas, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. O grande demogorgon na sua cara. E eu vou jogar. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night.